O quê? 10 Rangers vermelhos? E aí? O que, que a gente está esperando? É hora da ação! Hora de voar! Dragão Zord! Mastodonte! Heterodáctilo! Triceratops! Gigante de sabre! Tiranossauro! Prontos, Rangers? É hora de criar uma nova lenda! Eu sou Tommy Oliver. Se você não for eu, então aconteceu alguma coisa comigo. Este vídeo é um registro confidencial. Só pode ser assistido em caso de emergência. O que você vai ver é a minha história como Power Ranger. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Morphcast, o seu podcast sobre Power Rangers. E nessa nona edição, vamos falar exclusivamente do Ranger mais amado de todos os tempos, odiado por bastante gente também, que é o Tommy Oliver. Tá vendo? Vocês pediram e vamos um podcast totalmente sobre o Tommy. A vida do Tommy, os namoros do Tommy, as decepções do Tommy... E claro, o que, que o Tommy ficou fazendo naquele tempo que ele não apareceu na série? Tomando no cu. Vai saber, né? Ah, já nem apresentei os caras, já começou. Temos aqui conosco o João. E aí, porra? Do blog Interruptor Nerd. Temos um convidado especial, que é o Marcelo, lá do grupo Centro de Comando Power Rangers. Né, Marcelo? Especial não quer dizer retardado, né? Só especial, convidado especial, né? Olha, cara, cabe também. Não, não é bem assim também, né? Tá bom. E vamos começar a falar do Tommy, né? O Tommy, nosso querido primeiro Ranger do Mal. Tommy que apareceu na série na primeira temporada, acho que chegou lá pelo 10º episódio, 7º, mais ou menos. Chegou como quem não queria nada e já encontrou o primeiro amor da vida dele. Aquele amor de adolescente, né? Aquele amor saudável, sem malícia, que foi a Kimberly. Chegou furando o olho do Jason, né? Diga-se de passagem. Com certeza, né? Aquela cena dele virando o armário e já encontrando a Kimberly não foi nada armado. Não, pera aí, vamos falar a verdade. O Jason é foda e tal. Mas ali o Tommy não furou o olho dele. Olha eu defendendo o Tommy, cara, que milagre. Não, mas fica claro ali na série que ele queria. Que o Jason queria ficar com a Kimberly. O Jason foi garçom. Ele serviu a Kimberly pro Tommy. E bom, aí a Rita pegou, né? Falou: ah, eu gostei desse moleque aqui. Vou usar ele, já que ele é bom de artes marciais, vou usar ele pro mal. Aí lá vai o Tommy sofrer a primeira lavagem cerebral da vida dele, dentre tantas. Novamente, fez o Tommy. A cabeça do Tommy é uma puta. Todo mundo mete a mão. Rapaz, quando tem uma temporada de Power Rangers que o cara vira do mal, nada consegue superar o que fizeram com o Tommy, cara. Nada. Vocês acham, mano? Por quê? Eu não entendi essa parte aí, pô. Porra, o Tommy, ele ficou várias semanas... É dominado pela Rita, mesmo tendo a Kimberly como, né, como possível, a fera ali, né? Você acha que, comparado com lá com o Dino Trovão, com o Trent ali, você acha que foi mais pai que ele? Foi mais top que ele, assim? O Trent foi um bosta, né, Dino Trovão, desculpa. O Trent do mal é foda. O Trent do mal é foda. Eu achei ele mais foda do que ele do bem, cara. Ele podia ter morrido depois que ficou do bem. É... Se a gente for, né, analisar aí o original, ele podia ter morrido. É, mas que se for da Barenga. Em Dino Trovão, a gente vai chegar lá ainda. Tem um momento que o Tommy fala assim: ah, eu já passei por isso. Ah, Tommy, pô, vai tomar teu cu, cara. Já passei por isso. Já passou por tanta coisa, Tommy. Tu não é exemplo de porra nenhuma, sinceramente. Eu fosse o Colin, eu falava assim: tu não é exemplo de porra nenhuma. É que aquele videozinho que passou do Tommy é totalmente ilusório, assim, né, pra molecadinha ali, né? É claro, foi ele que fez o vídeo, ele tá se agradecer, né, velho? Né, uma edição Globo, só mostra a favor dele. A gente não é querendo defender o Tommy e tal, mas, pô, ele ficou 5 temporadas aí, né, meu? Não, sim. Se for considerar, assim, o cara foi um Ranger foda, assim, né, na cronologia Power Ranger, né? Só que aos nossos olhos é aquela pegada, né? Sim, aí Ele ficou do bem, né? Foi do lado da turminha da Malhação, começou a conviver com o pessoal, só que aí a Rita falou: ah, vou tirar teus poderes, seu filho da puta. Foi eu que dei mesmo. E aí começou a tristeza do Tommy também, né? Mais pra frente tem outro, mas primeiramente foi a tristeza de perder os poderes. Tommy vai lá, perde os poderes, lutando bravamente. Zordon tenta recuperar diversas vezes, não dá certo. E Tommy some da série. Eu vou voltar pra pegar a vela. Acho que é tarde demais, Rangers. A vela verde se apagou. O quê? Então a Rita venceu? Ai, ai, ai, ai, ai. Só há um meio de impedir a transferência de poder agora. O Ranger verde deverá dar sua moeda. Não, ele não pode desistir. Não há outra escolha aqui. Ao doar sua moeda para outro Ranger, Tommy pode impedir que Rita ganhe seus poderes. É a única maneira. Eu acho que chegou a hora. Foi legal. Ah, Tommy. Tudo bem. Eu vou ficar legal. Tommy! Tommy! Que pena. Não! Eles roubaram meus poderes! Eram meus! Mais um de meus fãs perfeitos estragados! Eu me vingo por isso. Zordon e seus Power Rangers e a lata velha vão pagar. Terminou, não é? Sim, eu acho que sim. E a Rita? Com a moeda com Jason, o poder está protegido. Eu me sinto estranho por dentro. Seu corpo está morfando de volta ao original. É esquisito. Você é um lutador forte e corajoso, Ranger Verde. Um homem honrado. Ele está ficando esquisito. Tá tudo bem? Foi ótimo ser um de vocês. Estarão sempre junto a mim. Que droga, Tommy. A gente tentou pegar a vela. Fizeram tudo o que deviam. Meus poderes são seus agora. Use-os para derrotar Rita. Conte com isso, meu irmão. O que vocês acham que aconteceu do Ranger Verde até ele virar Ranger Branco? O que vocês acham que aconteceu nesse meio tempo? Depois do beijo que ele deu na Kimberly, o único da série, né, de passagem, sim, da franquia, uh-huh, pelo menos eu não me lembro de outro. Se tiver algum, por favor, me lembre. Não, da franquia. Fica nessa, né, ele vai triste, solitário, sem vontade de cantar uma bela canção. O que ele faz? Ele se entrega ao mundo das drogas. Nossa! Nossa, velho! Meu Deus, porque cara. Ele precisa ver monstros que ele possa combater. Só que ele não tem mais superpoderes. Então ele entra nas drogas loucamente. Nossa! E só sai de lá quando ele vê o Alpha. Não, então todo fã tava chapado. O centro de comando é uma clínica de reabilitação, então, porque pra eu ele, vi né? Eu vi um monstro galinha, eu vi um monstro porco. Porra, todo mundo tá chapado quando assistia Power Rangers, então. Mas é por aí, cara. O Tommy, adolescente, usa a roupa toda verde. O que que ele é? Ele é um cara do Greenpeace. É, aham, Bob Marley tocando. É, se for Greenpeace. Ver, né, meu? Se for pensar por esse lado... É realmente de usar roupa. Adolescente com tempo livre ia fazer o quê, né? Ele toca uma flauta bateu com um dragão surgir da água. Adolescente, né? Com tempo livre faz isso. Desculpa se você tá ouvindo o podcast, é adolescente com tempo livre, mas você bate uma quando você tá com vontade, né? Então. Desculpa, não, a gente sabe que é verdade. Todo mundo então... aqui passa por isso. Então, velho. Todo mundo via a Kimberly na roupa de Colan também, ninguém, né? Todo mundo inocente, tá? Por que você acha que o Jason tinha aqueles braços fortes? O que você acha dessa teoria, ô Marcelo, de quando ele se apagou da magia verde e voltou como branco? O que você acha que aconteceu nesse meio tema aí? Ele tava comendo alguém? Alguém tava comendo ele? O que você acha? Olha, diferente do João aí, eu já acho que... Sei lá, se for analisar, né, vendo a parte séria da história assim, né, não falar que ele foi fumar um, né, ou cheirar um, né? É, eu já acho que ele foi pra se dedicar à parte das artes marciais, né? E se for pensar pelo lado do João, assim, tem sentido, né? Porque se o adolescente com tempo livre, né? Ia fazer talvez o quê, né? Porque ele realmente sumiu da história. Então, eu acho que ele voltou aí pra parte das artes marciais, ou foi praticar, ou sei lá, né? Bateu uma, sei lá. Olha, pra mim, eu acho que ele foi arrumar um emprego em alguma lanchonete de Alameda dos Anjos. Porque Alameda dos Anjos é tipo um bairro, não é uma cidade, é tipo um bairro. É, tipo isso. É assim, vamos na mecânica de Alameda dos Anjos. Vamos na sorveteria de Alameda dos Anjos. Eu acho que ele foi... É tudo do lado, cara. É, lógico que é. É tipo Bob Esponja. Alameda dos Anjos é tipo ABC Paulista. É, e o mais legal é que da escola você pula pro bar, do bar você pula pra academia, da academia você pula já pra sala de aula de uma vez, né? Sim. É tudo integrado ali, né? Lógico, cara. Ali é praticamente um monotrilho ali, né? Você passa ali pelos cenários todos ali. É, tipo, a cidade é bem... Cidade, tipo, cidade de 10 metros quadrados, né? Eu acho que ele tá tirando umas férias. O Aldo falou, ó, vou assinar aqui tua carteira, vai tirar umas férias, ou vai procurar um emprego. Aí tu vai voltar aí, tá? Já com um contrato novo, pá, tu já vai ser líder do bagulho, beleza? E se for assim, Edmar? E se foi mais ou menos assim? Ele saiu, né, triste, deprimido, tentou os caminhos das artes marciais, como o Marcelo disse. Certo. E lá, ele descobriu os anabolizantes. Ah, nossa, velho. Nossa. E tentando se livrar disso, ele foi para um outro lugar e conheceu um velho e um cachorro que fala. Convidaram ele para ser um herói, chamava Cybertron. Puta, puta, mano. Caralho, bobei a tela, cara. Nossa, mano. Bobei a tela, cara. Só que Zordon resgatou ele dessa obscuridade e trouxe para a luz branca. Nossa! Verdade, ele foi Cybertron, né, velho? Essa também. Caralho, João, meu Deus do céu. Até mesmo quando o cara tava fora, o cara tava virando salvando o mundo aí, você nem sabia disso, né, mano? Ou tentando, né, salvar o mundo, que Cybertron foi pra frente, né? Ou tentando. Bem-vindos, Power Rangers. Esta é uma ocasião importante. Vão conhecer o mais novo membro de sua equipe. O poder do Ranger Verde foi totalmente dizimado em seus últimos combates. Alpha e eu achamos que era hora de criar um Ranger ainda mais poderoso para combater Lord Zedd e seus monstros maléficos. Para esse fim, um candidato foi selecionado e um novo Power Ranger foi criado. E agora, meus amigos, apresento o Ranger Branco. Seja bem-vindo, Ranger Branco. Chegou a hora de revelar sua identidade. Adivinha quem voltou? Bom, aí nosso amiguinho voltou como o Ranger Branco, né? O Billy foi lá fuçar lá o centro de comando e achou lá o Ranger Branco. E ninguém acreditava, né? Nem a Kimberly, né? Que era quase esposa do cara, sabia do bagulho, né? Olha que fidelidade bacana, né? Quase esposa não, velho. O cara sumiu por pelo menos 6 meses. Naquele tempo, a Kimberly passou o rodo em metade da escola. E levava a Trini junto. A Trina é aquela amiga esquisitinha pro amigo feinho do cara que ela quer pegar encarar, sim, sabe? Sim, o amigo bonito sempre leva o feio pra passear, né? Pra ele ser o destaque da parada. Não, na verdade o amigo bonito sempre tem um amigo feio do lado, porque é amigo dele. A menina que sempre leva uma menina feia pra ela se destacar. É, pra ser o destaque, é verdade. Verdade, concordo com você, cara. O podcast tá bem machista hoje. É, bem machista. É a realidade mesmo, né, cara? Não é... Se for ver... Estamos falando da realidade de um colégio, velho. Tá bom, tá bom. Múltipla escolha de Alameda dos Anjos. E aí, o Tommy passou, né, aí, 2 anos como Ranger Branco, virou criança. Não se sabe muito o que eles apontavam como crianças, né? Duvido que eles acordavam assim, ó, pai, eu vou pra escola, pai, e depois saía da escola pra casa. Duvido muito. Não, eles foram viajar não? Procurar o Crystal Zell, né? Ah, é, sim, tem a viagem do Crystal Zell que eles fizeram separado. Aí veio uma pergunta. Imagina o Tommy, criança, chega pro pai. Pai, eu preciso viajar pelo mundo pra procurar no superpoder que veio de uma pedra. O pai vai pegar o Tom e falar, meu filho, vem aqui. E interna o filho da puta em clínica de reabilitação pra drogado, cara. Mas o pai do Tommy não era aquele índio? Aquele índio que aparece em Zé, eu acho que é o avô do Tommy. Avô, pode crer. Eu acho que é o avô mesmo. Que encontra o irmão dele no Zé até. Pouco da família dos caras aparecia em Power Rangers. Se não me engano, da Kimberly apareceu, né, também. Apareceu, acho que a avó de alguém também no em Mighty Morphin, né? Agora eu vou lembrar de quem, vai ser foda. Pessoal, responde aí nos comentários, por favor. Quem, vó de quem que aparecia em Mighty Morphin, eu não lembro. E aí teve essa busca, né, pelo Crystal Zell. Que o Tommy criança era barrigudinho, achava muito engraçado isso. É mesmo, né? Será que ele sofria bullying na escola, velho? Por isso que ele aprendeu karatê? Nossa, é engraçado que o Rock criança era mais legal do que o Rock adulto. Porque o Steve Cardenas não tem personalidade. Isso aconteceu no Super Sentai, que eu não vou falar o nome pra não criar intriga, mas é recente Super Sentai, tá? Que era sobre crianças também. Tokyuja, Tokyuja. Então. Antes de a gente manter o assunto no Tommy, eu quero só deixar um negócio bem claro. A única coisa pro Tokyuja é a abertura. O resto é uma merda. Você é fã, problema seu. E finalmente, Tommy, você assumirá a identidade do Zell Ranger 5 vermelho. Eu não acredito. Eles estão incríveis. Rangers, o poder do Cristal Zell agora reside dentro de vocês. Como se sente? Como eu me sinto? Completamente energizado. Eu também. Vocês terão muitas ferramentas novas à sua disposição. Elas serão reveladas na hora certa. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês. Como Power Rangers, vocês serviram a seu planeta muito bem. Mas os Power Rangers que vocês conheciam sumiram. No lugar deles apareceu uma nova força de combate mais avançada. Vocês agora se tornaram os Power Rangers Zell, o próximo nível na luta contra o mal. Bom, voltando ao Tommy, esse período aí que eles viajam alucinadamente na maionese, eles vão atrás do Cristal Zell, então eles encontram com as suas histórias, né? O Tommy descobre que ele tem um irmão gêmeo, ou seja, da mesma idade dele. Alguma coisa errada. Antes que alguém fale, ai, por que eles não são iguais? Porque não são gêmeos univitalinos, tá? Ah, olha só. Eu ia perguntar. É exatamente isso que eu ia dizer. E porra, mas se passaram anos e o cara não sabia que tinha um irmão da mesma idade dele, precisou, a Terra tá em perigo, precisaram os caras buscarem a porra de um cristal. É porque a Nazaré trabalhava no mesmo hospital que a mãe do Tommy. Aí ela foi e sequestrou o irmão do Tommy. Ai, caralho. Bom, aí encontrou o irmão do Tommy, né? Aí rolaram mais alguns episódios com o irmão do Tommy. Aí a Cat tava investindo mais no Tommy, né? Apesar do Tommy dar uns fora nela, pá, né? A Kimberly deu um fora nele, em Power Rangers Zell, que foram três episódios fantásticos por causa disso. Negócios na neve. E o Tommy, de uma hora pra outra, virou Power Rangers Turbo. Morfar em Turbo! Poder Turbo, raio vermelho. E só pra deixar claro, ele tem um currículo bem diferenciado, né? Ele é artista marcial, depois ele virou corredor de carro, depois foi dar aula de dinossauros, né? É isso que eu fico pensando. Entre Zell, pelo menos, e Zell e Turbo, tem que ter pelo menos ali 2 anos de diferença entre as duas. Porque não dá pra, tipo, simplesmente o Tommy chegar assim, eu tenho experiência com o Megazord, eu vou pilotar um carro. Ele já... piloto de corrida profissional, né, cara? O que é o meu estilo. Então, o cara já sai do ensino médio, já sai pilotando, velho? Já tá brincando de NASCAR, cara? Porra. Então. Pera aí. A não ser que ele tenha feito o teste do sofá com o dono da equipe. Porra, tem que ser um bom teste, né? Que caralho, o cara... Ele chegou pro cara e falou assim, vem cá, vamos dar um rolê no centro de comando, vem cá, pega aqui no sábado, vem cá. É Tommy Walker, né, então, porque porra... O cara tem um currículo, assim, fenomenal, né, meu? São experiências... De utilidades. São experiências muito rápidas da vida dele, tá lá no currículo dele. Porra! Adolescente, nota maior da escola, Ranger do Mal, piloto de carro. Dava aula de karatê? Dava aula de karatê. Isso aí, porradeiro profissional. E paraquedista, cara. Paraquedista do filme, olha só. E ninja. Tem esse também, né? E ninja. Coloca no currículo dele que ele foi ninja. Foi ninja. Os caras transformaram o Tommy no Batman da franquia Power Ranger, cara. Isso é verdade. Não, sem contar que no filme Turbo também ele dá um pulo da cachoeira lá muito louco, né? Falando isso, por que ele deu aquele mortal? Porque se ele erra... Então. A cachoeira daquela altura, ele ia bater a coluna e ia quebrar a espinha. Ah. A Cat, pelo menos quando caiu, ela morfou. Então a morfagem meio que... absorveu o impacto. Fez até uma pose morfando. Caindo da cachoeira, eu vou fazer uma pose morfando. Olha que bagulho legal. Demorou 3 horas pra cair da cachoeira, né? Mas tudo bem. Naquela época não tinha selfie, não tava em destaque. Se fosse outro, dava um selfie antes de cair. E, bom, aí o Tommy virou turbo e teve que entregar o seu poder ao TJ. Temos aí uma pausa na carreira de Power Ranger do Tommy. Uma pausa longa, inclusive. Longa, muito longa, porque ele só voltou em... E pelo que é dito em Dino Trovão... Foi a partir daí que ele foi pra faculdade. Sim. Que não teve nada a ver com karatê, com educação física, com NASCAR de mecânica. O cara foi ver dinossauro, mano. É, paleontologia. Ele falou, vou relembrar meus velhos tempos, né, cara? Porra, mas você vai fazer paleontologia? Eu quero relembrar meus velhos tempos. Eu vejo uma foto antiga. Eu vou no fogão que eu tinha. Nossa, valeu. Internet 2006. Não, cara, e você vê assim, na série assim, não diz nada que ele, nossa, ele era apaixonado por dinossauro, coisa do tipo, né? E se fala assim que foi fazer mecânica, alguma coisa assim, até dá sentido, mas né? Até, acho que Dino Trovão. O último Zord animal dele? Não, foi a Fênix de Zell. Nossa, é verdade. Não, mas mesmo assim não tem nada a ver com dinossauro, pô. É, cara. Zell já não era dinossauro. Sério que a gente tá procurando lógica em Power Ranger? Não, a gente só tá conversando, calma. Ninguém tá falando lógica, calma. Enfim, mas... tal, e ele foi seguir a vidinha dele, né? Agora é mais sério. Será que ele não fazia corrida, competição de NASCAR, que de alguma forma ele foi descoberto pra pagar a faculdade, ou algo assim? Olha, eu acho improvável. Não, porque em Turbo, eles terminam a faculdade, eles terminam o colégio, finalmente, né? Sim. Colégio pra repetente, 30 anos no colégio. É verdade. É, os caras com cara de 30, né, fazendo papel de 19, 18, né? É, você não pede de 10 anos. Porque quando o Tommy aparece, gente, eles não estão, tipo, na oitava série. Eles estão pelo menos no segundo ano do colegial, em Mighty Morph. Pelo menos. Ainda assim, tem mais 3 anos de Power Ranger, mais 1 ano de Zell, mais 1 ano de Turbo e ainda estão lá. Exatamente, mas tudo bem, vamos aceitar, eles estão repetentes. Eles estão ocupados salvando o mundo. Até porque o sonho da vida do Tommy, segundo aquele episódio especial com a Cat, que eles estão velhinhos e tal, é só terminar com ela, cara. Não tem nada de faculdade na vida dele, não tem nenhum destino pra vida dele naquele sonho que ele tem com a Cat, que eles estão tão velhos e tal. Fica um mistério. Sim, sim. É porque tá velho, ele não lembrou, né, cara? Ele tem Alzheimer quando tá velho. Bom, ele não lembra nem o nome do filho dele, cara. O filho dele fica assim, pai, eu posso fazer tal coisa? Ele fala assim, não, sei lá, Stuart, pode ir que eu cuido do moleque aqui. Ele chega assim e fala assim, não, vai lá. Supõe-se que o filho dele também virou Power Ranger, né? É, tudo dá a entender que o moleque virou Power Ranger. Agora, vamos pensar 50 anos no futuro, dali de 97, se não me engano. 96, 97. Entra lá em SPD já, como se fosse SPD, mais ou menos. Não, é depois de SPD. E ainda o melhor jeito de chamar um Power Ranger é o pipipiripipi. Ainda. Entendeu? Ainda, velho. Parabéns. Olha a evolução da tecnologia. Tem nenhum holograma, nada, né? É a prova que quando a gente vai envelhecendo, não melhora em porra nenhuma. Vamos começar. Há vários anos, o Império Máquina emergiu do espaço oculto e tentou invadir a Terra. Eu e os outros Rangers conseguimos deter a invasão, destruindo o líder deles, o Rei Mondo, e com ele grande parte de seu império. Mas agora, os últimos membros sobreviventes do Império Máquina se juntaram sob o comando do General Vendix. E estão reunidos aqui, no Mar da Tranquilidade da Lua. Parece que eles andaram escavando alguma coisa. Mas o que eles querem na Lua? Serpenterra. Há anos, quando o Lord Zedd foi vencido, seu Zord pessoal ficou escondido na superfície da Lua. Passei os últimos anos perseguindo o General Vendix. E só recentemente ele descobriu o esconderijo da Serpenterra. Se o Império Máquina colocar as mãos no Serpenterra, terão poder mais do que suficiente para destruir a Terra. Temos que detê-los. Ainda na Lua. É a única chance que nós temos. Aí, Tommy sumiu da série e voltou no episódio especial de Força Animal Eternamente Vermelho. Já voltou como dono do que era aquele negócio? Clube de praia, isso? É, então o Jovito tava como hóspede lá, né? Só aproveitando, né? Só na vida boa. Então, olha a teoria do João. Então, ali a gente pode pensar que é um resort... Ou a gente pode simplesmente pensar que aquilo ali é um quiosquezinho. Ele tem um quiosque na praia. A minha teoria... É o quiosque de Alameda dos Anjos. Exatamente. Fica perto do pai do Arnie da Alameda dos Anjos. Não, porque não era mais do Arnie em Space. Em Space era daquela morena lá, né? Era de uma morena lá. Às vezes eles compraram. Teve dois donos. Teve o capitão lá, o tenente, né? Que foi dono também. E depois passou pra essa mulher aí. Exatamente. Mas focando ali. O Tommy virou piloto e tal. Depois que ele deixou de ser Power Ranger, não falam mais dele. Então, ou ele teve uma carreira muito curta, ou ele largou a mão pra fazer faculdade. E aí, chegamos ao ponto de por que ele cismou de fazer paleontologia. Outro ponto, que eu acho que paleontologia não é um curso que você se forma em 4 anos. É um curso um pouquinho mais longo. Eu realmente não sei. Ué, cara, você já fez, velho? Você já fez? Não, eu realmente não sei. Se alguém souber, por favor, fala aí pra gente. Mas eu acredito que esteja pelo menos 7 anos. Caralho. Mas deu tempo, né, se for ver. Tem que fazer residência em dinossauro agora? Porra, 7 anos, cara? Cara, aqui tem um centro paleontológico aqui na minha cidade e eu nunca fui lá, cara. Eu preciso ver. Acho uma energia lá, né? Se tu fumar da mesma maconha do Tom, tu vai achar lá. No carinha que tá parado na esquina ali, você pega a dinopedra dele. É Dino Cracolândia. Aí o Tommy tá lá, aí o Scoo fala, você acha que devemos incomodá-lo? Não sei, parece importante. Aí, com licencinha, senhor. Aí me dá a impressão que o Tommy é o dono do lugar ali. Ou ele é alguém muito importante nessa época, pra eles tratarem ele assim. Olha, eu entendi ali, mano, que eles meio que sabiam que ele era Power Ranger ali e meio que, tipo, tinham esse respeito aí por ele pra não ter que incomodar ele. Ou então ele deu uma sova nos dois um pouco antes por algum motivo e transformou os dois em pits. E olha, lembrando na raiva que ele ficou no episódio que a Kimberly deu um pé dele, ele foi extremamente ríspido com o Adam, eu não duvidaria que numa sete de raiva ele deu porrada nos dois. Faz sentido, é. Olha, nunca tinha pensado por esse lado. Tanto que aqui naquele fã-filme lá que os caras estão fazendo, que começa todo mundo lá na sala do diretor e tal, falam que deram porrada no Book e no Scoo, né? Faz sentido, viu? Olha, pra quem já teve um clone e deixou o clone viver numa época do tempo aí, numa boa, acho que nada dá pra duvidar, né? O Tommy teve um clone dele, o clone ficou lá na... Então você vai desaparecer? Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Porra, como assim? Tem um outro eu que tá vagando por aí em outra época, cara. E será que ele não é descendente do próprio clone? Nossa. Já tá com a dinopreda já. Esse aí foi do mesmo bagulho que o TJ acabou pegando quando tava lá naquela pizza gigante lá. É, vê isso. Bom, ele chega, né, como fodão lá, né, na batalha. Aí o Andrews fala assim, eu reuni vocês, mas tem uma outra pessoa que vai liderar a gente nessa missão. Aí o Tommy aparece com seu cabelinho espetadinho, né, mudança drástica de visual. Até o Jason tira sarro dele, né, e comanda a missão, comanda o bagulho todo. Eu não lembro se ele fala alguma coisa no final do episódio. Então, outra coisa que a gente precisa debater. Como o Tommy conseguiu contato com todos os Rangers? Porque, se fosse pelo Alpha, o Alpha não tava mais na Terra, entre aspas. Como o Andrews conseguiu, né? Não, o Andrews, eu entendo. Todo mundo conhece o Andrews. Por causa da batalha lá final com o Astronema. Todo mundo conhece ele. Eu quero entender. Tipo, será que o Alpha tinha o WhatsApp do Tommy? Mandou pra ele? O Léo tava lá na outra galáxia, né, meu? O cara tava lá na outra galáxia, lá em Illinois, velho. O Tommy rastreava todo mundo durante todo esse tempo. E aí se encaixa com os eventos de Dino Trovão. Que ele tem toda a enciclopédia Power Rangers guardada. Caralho, o Tommy é o Batman mesmo, nossa, né? Puta que pariu. É, velho. É isso que eu ia falar, mano. O cara é bem foda, então, né? Porque se você for pensar por esse lado, que o Tommy, ele embora não tivesse sido mais Ranger, mas ele tinha tudo, vamos dizer, catalogado na época, né? Porque computador na época não era muito famoso. Mas tudo guardadinho, direitinho, rastreava todo mundo, sabia dos eventos que aconteciam. Até porque aconteciam, tirando KO 35 e Mininói, acontecia tudo na Terra. E deve ser televisionado de alguma forma. É, se for ver aquele banco de dados que ele mostra lá em Dino Trovão, ele tem registro de tudo, né? Tem até registro de equipe que nem tava na Terra, né? O Ranger no espaço era televisionado pro pessoal, né? Assim, como notícia só, não, né? Em algum momento aparece televisão, tanto que em Mighty Morphin tem uma hora lá que os Power Rangers vão lá, sei lá, receber a chave da cidade, uma merda assim. E o que eu fico pensando, mas como é que o Tom conseguiu contato com cada um deles, entendeu? Porque são pessoas muito diferentes, lugares diferentes. Eu entendo ele conseguir contato com o Andrews, porque ele conhece o TJ. Então, isso cai no conceito de que ele já conhecia a Hayley nesse tempo, porque a Hayley é hacker. Ela manja tudo. Velho, mas não existe hacker que faz você hackear uma nave alienígena, velho. Sei lá, capturar sinal do satélite, roubar, entrar no satélite e... Vai roubar o Wi-Fi da Astro Mega Nave. Invadir conexão. Monitorar, sei lá, né? Porque, sei lá, pode falar assim que... Conheceu a Hayley e a Hayley começou a monitorar, espiar, ver onde que os Rangers estavam, né? Às vezes eles tinham, sei lá, um grupo no Mirk, sei lá, antigos Power Rangers, cara. Nossa, Mirk, cara, nossa, velho. Mas é muito Ranger, velho, pra eles ficarem monitorando, isso mano. Isso é que. Então, talvez... Não, então, aí que tá. Seja lá como, sei lá, Orkut Ranger, sei lá, tinha na época, não sei. Eu não sei, alguma coisa assim. Se ele conseguiu contato com o Andrews, e o Andrews sabe que existem outros Rangers pelo espaço, já que ele vaga pelo espaço, tem o Cole passando na rua de Edmar com essa moto. tendo como base que ele conhece o Andrews, eles provavelmente vão ter algum contato, talvez ele chegue pro Andrews e fale assim, então, será que você pode me passar informações dos Road Rangers, porque eu quero catalogar e tal? Ou talvez o Gozi, que já estava vivo, conhece o Tommy e os dois meio que trocavam informações pra, sei lá, algum... Uma possível merda que aconteça, eles estarem mais ou menos preparados e terem como chamar todo mundo. Mas faz sentido isso daí, porque ele já chega em Dino Thunder como fodão, né? Ele tem tudo guardado ali. Inclusive aqueles símbolos, né, que descobriram nos easter eggs lá, os documentos, quando ele tá fuçando o Kakira, ele tem os símbolos das outras equipes, né? Que até então, até Super Mega Force, ninguém sabia se encaixavam ou não no contexto de Power Rangers. Mas se encaixam como equipe de outros planetas. Então, tipo, ele sabia da vida dos caras na Terra e sabia da vida dos caras em outros planetas, cara. É, mas como, cara? Aí é que tá. Pode ser. Será que o Tommy, de alguma forma, não pegou um backup das informações do centro de comando? Pode ser uma possibilidade. Eu só acho estranho o centro de comando ter o backup em papel, mas... É, faz sentido, porque até o Gozi revela que é um discípulo do Zordon. Que ele só acorda quando tem mal na Terra, né? Só de passou 20 anos e nunca ninguém viu. Então, cara, mas, caindo na realidade de Power Rangers, só pode existir isso. Ou o Zordon fofocar pra todo mundo, né, assim, ó, Tommy, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Tommy devia ter alguma amizade com o Zordon eterna, cara. Eu acho que devia marcar ele de fã no Orkut na época. Só pode ser isso, cara, só pode ser. Ou a Dimitria passava também informação, ou o Zordon passava informação, ou o Tommy roubou a informação. Aí é demais. Tem a Dimitria, cara. Tem a Dimitria, o Centurião Azul. Às vezes, como eles estão em outros pontos do universo, eles vão passando mais informações pro Tommy, cara. Às vezes, eles meio... É, tinha o Ranger Fantasma também, né? O Ranger Fantasma não vale pra porra. Às vezes o Tommy pediu, ou elegeram o Tommy, já que ele foi o Ranger tantas vezes, como, entre aspas, o guardião do conhecimento da história Ranger. Pode ser. Já existiam por gente em outros pontos do universo, sempre foi dito isso. A Dimitra vai embora lá com o Centurião Azul, mas ela não ia largar os caras sem informação nenhuma, né, cara? Eu imagino que o centro de comando deve ter um HD de 1 quadrilhão de terabytes. É, porque se for ver, tipo, eu acho que eles estavam preparados até pra uma invasão. Tanto que na hora que chega a Divatox lá com a equipe dela, com os monstros dela pra bater no centro de comando, eles já fecharam todas as portas lá, já prepararam tudo pra ataque. Exatamente, né? Sem contar que sempre que aparecia um vilão novo, tipo o Dom Ritão, por exemplo, ou o Império Máquina, que nem o Lord Zedd sabia direito quem era o Império Máquina. Ele fala, que porra é essa? Vamos perguntar pro seu pai, Rita. Ele fala assim, eu sou a criatura do mal mais roubada do mundo, menos do Império Máquina. Aí meio que dá a entender que o Zordon, ele tem pelo menos uma rede de conexão de informação do tamanho do mundo, e que de alguma forma o Tommy tem acesso a isso, ou teve acesso a uma parte de todas as informações. É a rede de morfagem. A rede de morfagem é de onde eles tiram os poderes. Mas pode ser uma rede de informação também inclusa. Porque... Pode ser que eles consigam tirar informação da rede de morfagem também. É possível. Mas eu acho mais plausível o Zordon ter arquivos detalhados de todos os Rangers e dos vilões, pra caso dê alguma merda, ele saber mais ou menos quem é quem. E a Dimitria, o Centurião Azul, o próprio Ranger Inútil, quer dizer, Ranger Fantasma, e o Gozi irem atualizando isso, principalmente depois que o Zordon morreu. O Zordon dá uma deixa antes dele morrer, né? Que ele fala assim que quando ele vai, ele tem que ir pra Eltar, e fala assim, eu sempre estarei com vocês, né? Pode ser isso, ele deve estar vigiando sempre a Terra. Até porque Zordon é uma energia, né? Não é uma pessoa em si, é uma energia, né? Ele vaga. Não é não, é o primo It com a cabeça raspada. Mas aí vocês falam que tem a rede de morfagem que passava informação. Mas eu lanço uma questão. Será que essa rede de morfagem era só aqui no planeta Terra, ou era em outros planetas também? Então, até onde eu sei, a rede de morfagem universal, ela é feita da fricção entre a eterna luta entre o bem e o mal. Exatamente. Não na Terra, em qualquer ponto do universo, do tempo, em qualquer dimensão. Tanto que, se não fosse assim, quando o Ranger de RPM veio pra essa dimensão, já que RPM parte da dimensão X, ele teria perdido os poderes. Ou quando os de Força do Tempo vieram pro passado, eles teriam perdido os poderes, porque eles só iriam acessar naquele período específico, que é no futuro. Logo, a rede de morfagem existe em todos os pontos do universo. É uma energia, então, uma força, então, né? que de alguma forma o Zordon ou Ninja, ou seja lá quem criou os primeiros Power Rangers da história, falou assim, opa, eu posso usar essa energia residual pra ajudar o meu lado. E os vilões nunca pensaram muito nisso. Tá, Astronema pensou nisso. Tá aí os Psycho Rangers. Agora me fala uma coisa, cara. Como é que o Alpha lá em Operação Traveloz conseguiu entrar na rede de morfagem, cara? Calma. Calma que a gente vai chegar lá. Calma. Antes tarde do que nunca. Estão prontos? Ranger Preto, li tudo sobre você. Hora de trabalhar. Prepare-se para ser derrotado. Vamos lá. Vocês não têm a menor chance. Agora a gente tem como convidados aqui para discutir e finalizar o assunto do Tommy, o Isaac. E aí? Que já é do nosso podcast, que vocês conhecem bem. E também a Vanessinha. Oi, oi, gente. Eles vieram aqui acrescentar e apimentar essa discussão do Tommy, que é mais viajada do que as maconhas que ele andou usando como Ranger Verde. Me sentindo, não teve fama agora, no sucesso de Luciana Gimenez. Tá vendo, cara? Tá vendo? Ó, tá melhorando o nível já. Teve fama já, cara. Ó, grande esse cocô. Sério, agora eu vi que a gente não tem futuro mesmo. Fomos comparado ao TV Fama e o programa da Luciana Gimenez. TV Fama é foda, cara. Caralho, Super Pop é foda, velho. Então, aí nós estávamos falando aí que o Tommy, né, teve toda aquela festa, aquele encerramento de Dino Trovão, né, que eu acho que ele ficou como diretor da escola, não foi isso? Professor. Ele continuou como professor lá. Ele continuou como professor, né, disse que ia voltar à vida normal dele e ficou como professor. Em SPD, eles voltaram pro passado. Eu não sei em que ponto de Dino Trovão eles voltaram, que o Tommy tá lá de boas lutando, né? O Tommy não participa como ator, mas participa ali o Power Ranger. O Ranger Preto. Eu acredito que seja um pouquinho antes do Ranger Branco aparecer. Não, eu acho que foi naquela época que ele foi congelado como Ranger Preto, que ele não podia voltar. Foi essa época. Essa época mesmo. É que ele não que ele nos documentos foi invisível. Antes ele ficava invisível, né? Não, acontece o seguinte, ele é congelado, aí ele é descongelado e fica como Ranger Preto, não consegue desmorfar. Quando acho que a Hayley consegue uma máquina, não lembro certo, que consegue misturar os poderes e ele fica invisível. Na tentativa de ficar desinvisível, é que ele entra em coma e vem aquela brincadeira legal com os três Rangers do passado dele. O que vocês acham que aconteceu durante esse período aí? Que volta no tempo, voltou nesse ponto mesmo pra vocês? Bom, levando em consideração o final do Dino Trovão, mostra que o Tommy coloca a Kira e o Ethan pra registrar a história do Dino Trovão. Isso. Então, logo o Tommy continua o registro dos heróis. Isso é verdade. Cara, porque eu tenho a teoria que infelizmente Megaforce não fez isso, que em algum momento vai ter uma puta batalha contra o mal, tipo Power Ranger no espaço. E eu acho porque ficou aquela bela bosta, né? É, eu tô seriamente desconsiderando Megaforce e Super Megaforce da minha cronologia pessoal. O Isaac e a Vanessa, a gente tava com a teoria de que o Tommy é o sabe-tudo da temporada, que alguém passava informações pra ele durante todo esse tempo. Porque como ele conseguiu contatar os Rangers em Eternamente Vermelho? O Andros e o Aurico sabiam das coisas, porque quem avisa o Tommy, ele tá lá, tipo, sou o Adão da rodada, tá aqui, Book School me serve, esses trouxas. E tipo, aí eles passam um telefone pro Tommy quando o Andros descobre, tipo, ah, deu ruim, Tommy. Assim. Aí que tá. Por que o Andros ligaria pro Tommy se o Tommy não fosse meio que o responsável por coletar informações e evitar que deem merdas muito grandes? Porque o Andros não ia ligar pro Tommy à toa. Então, é o que eu... Bom, eles precisavam de um líder. O Tommy sempre é considerado como cara fodelão, porque, ah, meu Exatamente. Deus, foi 500 milhões de Rangers, 500 gerações... Como é que o Tommy sabia por status? Então, é o que a gente tava debatendo aqui, que o Tommy é meio que o cara que recolhe toda a informação, e por um caso de ter uma guerra de novo, tipo Power Rangers no espaço, de todo mundo quebra pau contra os vilões... Ele vai ser tipo meio que o general, o cara responsável por juntar a galera. E dali a gente chegou à conclusão que ele pega informação do Andros, do Ranger Fantasma, da Dimitri lá no bar da do Áurico. A gente chegou mais ou menos nesse ponto. E o que eu tô achando estranho é porque a gente tá falando muito bem do Tommy. Eu acho que você comentou isso em algum podcast, que o Tommy, ele não tem a mente apagada em SPD. Exatamente. Não, ele vai embora. Tem essa também, na hora, né, que eles vão isso. apagar a mente, eles estão desmorfados. O Tommy já foi embora há muito tempo. Ele lembra de tudo que aconteceu. É, exatamente. Só que ele guarda pra si, né, porque senão altera o curso das coisas, né? O Tommy, você sabe que tem contatos, porque a Hayley fala um pouco disso quando ele tá escrevendo na cronologia. Tipo, a Hayley tinha contato com o Ken, esse tipo de coisa. Então, assim, existe a real rede, tá ligado? Uma rede social dos Power Rangers. É o Ranger Book. Caralho, é esse o conceito que a gente tava tendo, moleque. Exatamente, o ICQ Ranger. Caralho, é esse conceito, velho. O grupo no WhatsApp. Tá vendo? Once a Ranger, tá ligado? Coisa, cara. Não tem outra explicação, velho. É o Once a Ranger. Porque a rede lá, começo de Dino Trovão lá, quando tem aquele episódio do que mostra todos os Rangers e tal, ela fala, eu tenho contato ainda com uma equipe que tá meio que ativa, né? Que é o pessoal da Tempestade Ninja, que ainda o próprio irmão do Connor fazia a escola do Tempestade Ninja lá, né? Ele era matriculado lá. Que aparece no último episódio de Primo. Isso. Tá, é primo, só corrigindo. É irmão. Irmão gêmeo, tipo. É o primo gêmeo. Ai, meu Deus, primo gêmeo, essa é boa. Bom, isso já se encaixa na teoria de que o Tommy tem todas as informações guardadas sobre todos os Power Rangers existentes. E aí, galera? Tommy! Dessa vez não lutarão sozinhos. Estamos aqui pra lutar com vocês. Mas chegando no final, Super Mega Force, olha quem volta. O Tommy em duas versões, né? O Tommy em duas versões. Aí uma pergunta. Eu não me lembro e eu não vou rever essa merda. Em algum momento ali nos últimos episódios de Mega Force, o Gozzi fala assim, ó, eu vou chamar pessoas para ajudar vocês? Não. É surpresa pra todo mundo. Porque o ataque acontece em vários pontos do mundo e tal. Pega Power Rangers que não moram na Terra, mas estão na Terra por algum motivo. Sei lá, meu, passar férias. Eu tava na Terra, né? Morava em Mirim, mas tava na Terra, né? Ele tá de férias. Pra eles saberem onde vai ser a Batalha Lendária, tem que ter alguma pessoa pra juntar eles, né? É aí que eu acho que o Ghost entrou em contato com o Tommy e falou assim, ou chama a galera que der. Pelo menos pra que, tipo assim, se der merda, tem gente aqui. Se não der merda, sei lá, eu pago o milkshake de geral. Eu acho que o Ghost, na verdade, que nem comunicou o Tommy, cara. Ele tem muita... A gente já descobriu, chegamos a certeza que o Tommy tem informação pra canudo, entendeu? Exatamente, o que eu tô falando é que às vezes eles estão meio numa troca de informações e o Ghost não tem como chamar os outros Rangers, uhum. Porque ele não tem contato nenhum. Porque se for deixar só na mão do boneco de posto com vermelho, ferrou, né, cara? Tem um boneco de posto, um retardado, um nerd, a atriz pornô e a bicho grilo. Se a gente for deixar na mão desses cinco, fudeu. Vamos levar em consideração que Super Mega Force realmente faça sentido. A gente tá tentando colocar sentido em Super Mega Force. Um universo paralelo que Super Mega Force faça sentido. Os caras deram os poderes pro gente de Super Mega Force. Os caras sabiam pra que eles estavam dando os poderes. Né? É impossível o Tommy ter voltado como verde e também ter aparecido com a espada do sábado sem saber de nada. Porque eles deram os poderes pro Ranger Super Mega Force usarem o ano inteiro, cara. Então, eu já tenho a teoria que aquelas chaves são backups. Pode ser, perfeito. Provavelmente. Perfeito. Da rede morfada. Eu ia citar isso agora, porque... Exatamente, é uma forma deles conseguirem acessar aquele poder específico da rede morfagem universal. Exatamente. Porque na minha cabeça, os morfadores não são nada mais do que chaves para você conseguir acessar a rede de morfagem universal. Por isso que geralmente os vilões não conseguem. Os morfadores conseguem. Não, provavelmente. Então, tendo aquelas chavezinhas são tipo backups dos poderes. Porque, por exemplo, poderes de Mighty Morph não teria como usar porque foram destruídos. Destruídos, sim, exatamente. Então não é que eles entregaram os poderes. Não, o Gozo tinha uma database fodida, porque ele passou por Nova. Sim. Então é isso que eu tô falando, eu acho que a função dele era meio que tipo assim, o Tommy registra a história dos Rangers e o Ghost vai fazendo backup dos poderes dos Rangers, porque se um dia precisar, tem ali. Exatamente, e eu, por isso que eu acho. É, e concentra nas chaves, né? E se na verdade quem deu o papo pro Tommy foi o Noah? Exatamente, o Noah ter avisado, realmente. Exatamente, porque o Noah ele já tava ligado em quem era quem. É, ele tava pesquisando sobre as outras equipes, né? Tem episódio que mostra ele pesquisando tudo quanto é equipe, tudo quanto é logo. É, exatamente. E talvez eles estejam preparando o Noah pra quando o Tommy ficar velho ou se ele morrer, o Noah ser o novo guardião das informações dos Rangers. Não, mas se fosse o caso, o Billy tava lá também, cara. Ah, o Billy não... Não, o Billy tá morando na terra dos Rangers alienígenas lá. É que tá. Toda temporada tem um Ranger Nerd, cara. Mas aí que tá. O único que recebeu todas as informações da história dos Rangers foi o Noah. Foi o Noah. Ó, vamos lá. Vamos então enumerar quem tinha informação de quem desde a primeira aparição do Tom. Jordan e Alpha. Passado Turbo, quem tinha informação de Mitra? Dimitra, Ranger Fantasma e o Sentinel. Até porque, se eu não me engano, um deles dá um recado do futuro, né? Em Eternamente Vermelho, Enders. A gente tá esquecendo do Ninja também. Sim, beleza. O ninja, ele tem uma certa importância aí, mas não citar ele não faria muita diferença agora. Então, vai, Marcelo. Esquecendo de um cara que apareceu também em muitos episódios, que foi o Carter de um resgate, né? Caralho, o cara também... Carter tem a ver, velho? Não, mas eu acho que o cara também passou muita coisa ali. Pode ser. Ao que tudo indica, o Tommy mandou o Carter ir chamar o Cole. É verdade. Então, ele é o braço direito. Não, mas no Pra Sempre Vermelho dá a entender que o braço direito do Tommy é o Andrews. E no Povão, Hayley. A Hayley tinha informações, é diferente. Mas eu acho que a Hayley, ela é meio que a responsável por organizar as informações. Ela é tipo a oráculo da Bat-Família. É, faz sentido. Mas é isso que ela faz. Quem fica pesquisando tudo é o Tommy mesmo. Ela mesma faz isso. E ela organiza. Bom, SPD, não tem muito o que falar, só foi um pontozinho básico. É, SPD ele já tem as informações, eles estão no futuro, é outra vibe. E Super Mega Force? Na minha cabeça realmente é o Noah. O Noah sabe da parada e nada impede do Noah ter avisado ao Tony. Faz um evento no Facebook, Guerra Lendária. Noah convidou você para a Guerra Lendária. Tommy Oliver clicou em comparecer. E depois da Guerra Lendária, o que aconteceu com o Tommy? O que vocês acham aqui? Não devia nem voltar, né? Eu acho que devia dar espaço aí pra outros Rangers, né? Mas se fosse o caso dele voltar, talvez aí no Dino Charge, né? Uhum. Que aí volta pra pegada de dinossauro e lá, né? Assim, cara, eu gostaria muito. Se fosse voltar alguém da antiga, ou volta o Adam, que pelo menos tem meu respeito, ou volta o Jason Roda Guerreira, que não tá mais tão Roda Guerreira assim, porque, sei lá, eu gosto do Jason. Eu também gosto. Eu tenho o mesmo sentimento. Amarro no Jason. Se o Tommy fosse voltar, se tivesse esse espaço para o Tommy voltar, poderia ser como mentor, poderia ser como uma ajuda, como foi Cassie. Casey, isso. Meu nome de novo. Caralho, todo podcast vai errar o nome de alguma coisa. Eu pensei outra coisa aqui. Qual é a formação superior do Tommy mesmo? Paleontologia. Paleontologia. É, resolvemos o problema, né? Por que o Tommy vai estar lá? Dinossauro. Tu tem lá um museu de dinossauros, cara. Por que não a porcaria de um paleontólogo pra porcaria do museu de dinossauros? É, faria sentido. Pra mim, o Tommy funcionaria muito bem, e ele funcionou desse jeito no Pra Sempre Vermelho, como um cara que precisa reunir uma equipe pra resolver uma encrenca muito grande. O Nick Fury dos Power Rangers. Basicamente. Ah, é boa colocação, cara. Os Power Rangers sendo os Vingadores, ele como o Nick Fury. Exatamente. Ali o Tommy tem a função dele perfeita. Olha, eu preciso reunir vocês porque tem um problema muito grande. Aí se você é besta e fica assim... Ah, e tem um monte de Ranger. Por que ele escolheu aquele? Simples, ele escolheu uma equipe, porque se der merda, tem mais Rangers. Ele não vai botar todo mundo, porque se der merda, pode morrer todo mundo. É o sonho do Hexagon, né? E você acha que ele se encaixaria de novo aí, que nem Dino Trovão? Ele participar de uma série inteira com o mentor? Não. Ou até o próprio não. Ranger? Não. Tá bom, não. Cara. Tá bom pra ele. Participação especial, acho que é mais óbvio. Bom, encerramos aqui essa primeira parte da vida do Tommy. Ainda não. Ainda não, cara. Vamos pensar lá no futuro, um pouquinho antes daquele final dele casado com a Cat. Ah, sim, verdade. Tommy é casado com quem? Com a Cat. Por que o Zé ficou com a Cat? Porra, você mostrou ele casado com a Cat. É mesmo? Caraca. Ô, fã de bosta. Cala a boca, já. Então, a parada é a seguinte. Em algum momento, o Tommy vai ter que deixar de ser Ranger, correto? Seja pela idade, qualquer coisa. Como vocês acham que vai ser aquele negócio do Tommy simplesmente ter que largar o poder? Falar assim, não, eu posso agora no máximo coordenar a parada inteira. Mas eu não posso mais ir pra linha de frente porque eu não aguento. Eu acho que ele já entendeu meio que isso. Entendeu? A velhice chega, né, meu? Devido ao esforço, ele vai acabar tipo, fraturando uma costela, deslocando um músculo. Essas paradas assim, ele vai ficar ruim. A dor vem, a idade vem. Ainda mais ele que é o foda, que luta e tal, meu. A saúde isso, dele vai lá embaixo, né, meu? Então, Edmar, como é que você acha, cara, que pode ser? Olha, eu acho que nessa época aí que o Tommy tá casado com a Cat e tal, estamos vivendo a vida dele de aposentado juntos, deve ser aquele negócio do DNA Ranger. Eu já ouvi falar na série. Algum filho dele deve ter sido um Power Ranger, ou vai ser um Power Ranger. E nessa época já existem os Power Rangers mutantes. É, vamos lá, isso que eu ia perguntar agora. Que ano é o SPD? 2025. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é dito que aquele falou dos genes mutantes, o genes já. O DNA já meio que escolhe, já seleciona quem vão ser os genes no caso da SPD. Então, por que não, sei lá, o Tommy ser pai de algum desses moleques mutantes que estão na academia? Não fale isso não, porque vai ter retardado falando, ai, vocês estão falando que o Sky é filho do Tommy. Ai, sim. Ah, não. Não isso. Você foi retardado que pensa assim, né? Desliga. Você que é fã retardado e pensa assim, desliga, vai embora. A gente não precisa de você, seu bosta. É, e estou falando, Marcelo, o Sky não é filho do Wes. É, eu sei, mas tem gente que vai falar que é filho do Wes e tal. Não é. Ah, algum desses malucos, tá ligado? Nada impede de... Vai ser, ou até já seja, possa ser... Ou talvez um Ranger de uma outra equipe, cara. Não necessariamente da SPD. Peraí, vamos ver. Vanessa, o que você acha que pode ser a aposentadoria do Tony? Eu espero que ele morra. Nossa! Vamos seguir. Tudo bem. Beleza. Ok, que pessoa legal. Então, a minha teoria era um pouquinho diferente da Vanessa. O Tommy já velho, mas tecnologia do futuro, deixando ele mais novo. Vamos usar o princípio que aparece no desenho da Liga, que no futuro 65 é o novo 30. E o Tommy meio que é o coordenador geral da SPD e dos outros Rangers. Ele é meio que o cara que coordena todo mundo ali. Dá uma merda, ele ainda não está com a Cat. Dá uma merda, a Kimberly e o Jason morrem. O Tommy fica completamente abalado e ele simplesmente entrega o controle, fala assim, sei lá, Kruger, vamos supor que é o Kruger. Chega pro Kruger e fala assim, cara, eu não consigo coordenar mais essa porra, cuida disso aqui pra mim. Aí ele reencontra com a Cat, casa, tem um filho e passa o poder, sei lá, Zell, não sei como, ou qualquer um dos poderes que ele já teve, pro filho dele, porque o filho dele usa o mesmo morfador, né, cara? Porque no futuro, né... No futuro, o Cole tá andando de um moto na rua de Mar de Estranha Serpenterra. É, complicado. No futuro, o máximo da tecnologia de comunicação é o morfador que o Billy criou lá em 93. Mas eu acho que é meio que por isso que o Tommy larga a mão de ser Ranger. Porque ele falou assim, meus amigos morreram, então eu vou largar essa merda aqui em mãos competentes e vou seguir a minha vida. Só que, pelo que o Edmar falou, o DNA Ranger meio que falou mais alto no filho do Tommy e ele meio que virou um Ranger também. Ah, que bonitinha essa história. Ficou fofo, né, cara? Ficou fofo, né, velho? Achei que eu tava ouvindo algum seriado da Disney. Lá, a Rey fala lá em Dino Trovão, fala que muitos Rangers já não queriam mais ser Power Rangers, né? É, engordou, falou, eu não vou vestir colã. Então você leva em consideração que muitos não querem mais arriscar a própria vida. Ah, por exemplo, o Zeke. O Zeke veio pro Brasil e virou o jacaré, meu tchan. O tempo passou pra ele. Entendeu? Todos eles tocaram a vida. Eu acho que, tipo, hierarquias militares, como a de Lightspeed, eu acho que eles podem passar os poderes. Agora, poder mais místico, que depende, entre aspas, da aprovação de... Tipo do Força Animal. Você precisa da aprovação ou depende de treinamento, tipo de Jungle Fury. Eu acho um pouquinho mais complicado. Mas esses, assim, militares, ou que dá pra você entregar o poder, tipo do espaço e tal, eu acho que pode ter a hierarquia ir se espalhando... E surgindo outros Rangers, porque sempre vai ter um mal universo, né, cara? É, a SPD, exemplo, foi uma temporada que provou que eles podem pegar um morfador de outra pessoa e usar, né? Isso. Foi uma suruba de cor lá que é complicado entender. Por exemplo, o Ninja Storm, você sabe que o poder vai ficar retido nas academias. A Academia do Vento vai circular só com aqueles três morfadores e a Academia do Trovão. Na verdade, não, porque os poderes foram pro caralho. É. Ah, mas é o Ken, né, cara? É o nerdão. O nerdão sempre consegue. Foi ele que criou, ele pode criar de novo, né? É. É bom ficar claro que os poderes do Ninja Storm estavam concentrados na muleta do Ken. É só o Ken voltar no passado e pegar o medalhão dele e voltar pro futuro. Viagem no tempo, é só você comprar a passagem da cometa e ir lá, né? É fácil, assim. Então, é o que eu tô falando. Eu acho que terminaria o Tommy falando assim, bom, eu preciso ter uma família, eu já salvei o mundo o tempo suficiente... Já me fudi pra caralho nessa merda. Já mudei de cor. Já usei topete verde. Alguém assuma meu lugar que eu vou ter minha família. Porque meus amigos já morreram aqui. Bora pra frente, cara. Tô velho, pinto não solto mais. Eu quero tentar ter um filho aqui ainda. E cuidem aí do mundo que eu quero viver. Falando nisso, será que o Zordon assinava a carteira dos Rangers? Eles vão ter aposentadoria e tal? Que o Zordon ali fez um vínculo empregatício. E do ator Jason David Frank? Não tem nada pra falar? Nada? Ele é um babaca. Ele é um babaca. Definido numa palavra só. Então, galera, esse foi o podcast especial sobre o Tommy, né? Vocês que acham que a gente odeia o Tommy, ele teve um programa especial, né? Falamos tudo, praticamente, as idas e voltas na história do Tommy, toda a vida dele, como ele obteve os poderes. E eu queria deixar, então, um espaço para os agradecimentos finais. do nosso convidado de hoje, o Marcelo. Cara, eu falo assim, sempre acompanhei os podcasts aí, eu achava fenomenal, sempre achava o bico, né? E eu tive a oportunidade de participar, eu achei, quando você falou vamos participar, eu falei, pô, demorou, é agora, agora mesmo, entendeu? Então só tenho a agradecer aí a oportunidade de falar um pouco de besteira com vocês aí. Não, a gente que agradece e pra vocês terem ideia, a filhinha realmente lá, a listinha tá andando. Não é só sonho não, a listinha tá andando. Queria agradecer a participação do Isaac, né? Então, senhores, foi um prazer estar aqui novamente. Eu dei sorte aí de meu professor da faculdade faltar, eu deu pra surgir aqui e pegar esse finalzinho. Vocês me encontram aí nos mesmos lugares de sempre, as páginas do Facebook, tô sempre lá comentando alguma coisa. Me acha no interruptor, site do nosso querido João Zé Ruela. É, me acha no Twitter, arroba Isaac Carvalho, vai estar aí no post também. De resto, tá tudo bem. Pá, eu queria agradecer a Vanessa, ela tá sempre aqui arrumando o tempo aqui com a gente. Graças a Deus, deu tudo certo pra ela participar hoje. O que você tem a falar aí, né, Vanessa, pra gente aí? Pra variar, eu nunca tenho muita coisa pra falar, só que quando eu posto lá no Interruptor Nerd... Você tá postando no blog, né, velho? Tô. Puta, achei muito bacana, cara. Posto uma vez na vida pra minha morte, mas tô tentando manter um ritmo. Ah, anote aí. Teremos surpresa nesse blog brevemente. Se uma ligação hoje, teremos um talento estreando nesse blog. Contratação especial, hein? Talento e humildade. É, João, fala aí suas considerações finais, cara, João. Cara, tudo que eu quero dizer é valeu todo mundo por participar, muito obrigado. Valeu, Marcelo, como disse o Edmar, a listinha está andando, isso é importante. Sim. Um abraço pro Anderson Luiz, que infelizmente não pôde gravar com a gente, seu gordo safado, filho da mãe. Mas no próximo, a gente dá um jeito de gravar, não o próximo imediatamente depois desse, mas um próximo aí. Antes do Edmar fazer as últimas considerações, escutem até o fim que a gente tem uma surpresinha pra vocês, cambada. Bom, só deixando aqui os agradecimentos ao Marcelo, ao Isaac, à Vanessa e ao João. Isso aqui é feito pra vocês, tá? É, a gente fala um monte de besteira, mas enquanto tiver pessoas que nos escutam, né? Enquanto tiver audiência, que nem Power Rangers, enquanto tiver audiência, a gente continua. A gente tem uma surpresa agora no próximo bloco, continuem ouvindo, que foi feita especialmente pra vocês, tá? E eu não tenho nada a dizer, só fazer o convite, comentem lá nas postagens, postem lá no grupo Centro de Comando Power Rangers, estão de portas abertas pra vocês. E é isso, falou! Chega de histórias por hoje. Está ficando tarde. Bem, você ouviu o que a vovó disse? Tá bem. Eu atendo. Oi, querido. Olá, vovó. Como vai? Eu vim para buscar o pequenino. Mamãe e papai pediram para agradecer por cuidarem dele. Ah, adoramos fazer isso. Tudo bem, pequenino. Vamos embora. Será que podem cuidar mais um pouco dele? Eu preciso resolver uma coisinha. Claro. Não nos importamos. Obrigado. Ele sempre tem que cuidar de alguma coisa. É, pelo menos estamos em família. E bem-vindos ao novo bloco do podcast. E a gente agora vai chamar um convidado aqui, vai ligar pra ele. Realmente, vamos ligar pra casa dele. Bora lá. Nossa, tô nervoso, cara. Eu também. Tá tocando, tá chamando. Ai, Jesus. Alô. Jorge? Alô. Ele? É, tamo gravando agora o podcast com Jorge Lucas, o dublador do Tommy. E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem, Jorge. Como é que tá aí? Muito trabalho? Eu tô bem. Aqui, né, graças a Deus, graças a Deus. Ah, que bom. Sempre tá... bastante, nunca o suficiente, mas está tudo ótimo. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta, Jorge, é o João aqui. Ah, eu queria saber por que você não dublou o Bruce Banner nos Vingadores 2? Cara, porque o que que acontece? Apesar de eu adorar o ator Mark Ruffalo, já ter dublado ele em outros filmes, também ter adorado dublar o Hulk no primeiro, né, o Bruce Banner, no primeiro Vingadores, o que que acontece? Eu fiz o Máquina de Combate no Iron Man 2 e 3. Isso. Que é o melhor amigo do Iron Man. Capitão Rhodes. Né, que também é um ator, que é o Don Cheadle, que eu também já dublei algumas produções. E aí, o que aconteceu? No final do Iron Man 3, o Hulk entrou no final do Iron Man 3, numa sequência, nem fiquei sabendo. O que que aconteceu? Decidiram, nada da gente, né? Nunca nada, ninguém de ninguém, trabalho nenhum da gente também. Existe sempre a produção, o cliente, os estúdios. Eles decidiram, por melhor, me manter, né? Fazendo o Máquina de Combate. E o Hulk, um outro colega deve ter feito muito bem, ainda não vi, mas deve ter ficado muito bom. E mesmo porque, assim, o Hulk vai embora, o Hulk não continua nos Avengers, e o Máquina de Combate entra nos Avengers, e quiseram me manter nesse personagem. É essa a história, entendeu? Fiquei chateado? Fiquei um pouco, sim, né? Mas assim, a gente tem que ser profissional antes, acima de tudo, entendeu? Não, tá certo. É, porque quem dublou foi o Alexandre Moreno. Ah, então. E ele é um baita dublador. Exato. Mas eu sou acostumado com a sua voz no Mark Ruffalo. Qualquer outra pessoa que duble ele, por melhor que seja, eu falo, o Jorge faria melhor. Ah, obrigado, cara. Ah, valeu, porque você é fã, você é um querido, obrigado. Mas eu tenho certeza que deve ter ficado muito bom, entendeu? Jorge, a gente quer primeiramente te agradecer por estar participando aqui do nosso podcast. É um podcast só sobre Power Rangers. Legal. Não me lembro muita coisa dos Power Rangers não, gente, que tem muito tempo. Faz muito tempo, né? Foi o quê? 2004, a última série que teve o Tommy, né? Acho que você deve ter dublado 2005, já fazem 10 anos. Nossa, tem só isso? Não tem mais, não? Dos Power Rangers, cara? Tem até hoje. Você dublou algum personagem recente? Não, eu fiz depois aqueles monstros com aquelas vozes todas estranhas, mas nada humano. Ah, né? Naqueles outros Power Rangers que continuaram, aquelas continuações. Sei, claro. Né? Se bem que 2005 já tem 10 anos, né? Já é tempo a dessa, né? Caramba, é, o personagem mesmo, assim, que nem você diz, humano mesmo, foi o Tommy, em 2005. Foi, eu fiz durante bastante tempo. Sim. Era bem divertido. E sobre o senhor não se lembrar muito de Power Rangers, não se preocupa, nem os fãs se lembram. Nem os fãs são, pô, se você for ver, são 21, 22 anos. Gigi. É, né, cara, impressionante como rende, né, e como continua. Aliás, honestamente, eu nem sabia que continuava. Continua. Tá em produção atualmente? Tá em produção atualmente. É, tivemos aí as temporadas comemorativas dos 20 anos, né? Caramba. E olha só que coincidência, quando você dublou em 2005, o tema era sobre dinossauros, né? Dinossauros, Tommy, tava tudo envolvido. Esse ano também, novamente, é sobre dinossauros. E na pegada, a empresa que criou o Power Rangers, né, a Saga, ela pegou essa onda do Jurassic Park também, né? Pra fazer um marketing todo em cima da série. Deixa eu te perguntar, Jorge. Vamos falar do teu trabalho. Já falamos de Power Ranger aqui no primeiro bloco. Jorge, deixa eu te perguntar. Quantos anos você faz em 2015 de profissão? Esse ano agora, eu tô completando 23 anos de dublagem. De dublagem. Você antes de ser dublador, ou paralelo ao seu trabalho de dublador, você fez algum outro... Cara, eu sou ator, fiz novela, já fiz teatro, faço teatro, cinema, comercial, locução. Eu sou ator há 25 anos e dublo há 23. Esse agora, abril de 2015, fazem 23 anos que eu comecei a dublar na VTI, aqui no Rio de Janeiro. Caramba, que bacana. E Jorge, boa noite. Aqui é o Vitor. Oi, boa noite. Como começou o seu interesse pela dublagem? Você sabe que é uma coisa muito, muito antiga, né? Desde que eu era moleque, desde que eu era pequeno. Porque eu sempre vi muita televisão. Eu sou caçula. Ah, você conhece quantos irmãos? São dois mais velhos. Dois mais velhos. E eles sempre estudaram em horários diferentes do meu. Certo. E eu ficava com a avó, aquelas coisas. E eu sempre vi muita televisão. Eu sempre gostei de televisão. Eu sempre gostei de desenho animado. Apesar de dublar pouco desenho animado. Para quando a gente é pequeno, né? A gente criança vê muito desenho animado. Claro, a gente, né? Imaginação é fértil, né? É tudo. E filme, né? Sessão da Tarde, aquela coisa toda. Também cresci, velho. E eu sempre me interessei pela voz, pela quem é que tá falando ali. E eu reconheci a voz de alguns atores, né, lá antigos, assim. Aí depois eu via fazendo novela, ou eu ia aqui, né? Então eu sempre me interessei por isso. E quando eu tava na escola de teatro, uma das formas que eu tive de me manter dentro da minha profissão, porque a profissão de ator é muito, extremamente difícil. Eu imagino o quanto. É muito difícil, e ainda mais no Brasil, que não é um país que apoia a cultura. O Brasil não é um país que apoia a cultura de forma alguma. Né? Muito pelo contrário. E uma das formas que eu encontrei de me manter dentro da minha profissão, continuar fazendo teatro, colocando foto, aquelas coisas todas de início de profissão, foi com dublagem, né? Eu fiz curso há muito tempo com profissionais que ainda estão na área até hoje, grandes profissionais, pessoas que eu tenho o prazer de trabalhar há anos. Você sempre dublou no Rio? Sempre dublei no Rio. Nos últimos tempos até que eu tenho ido a São Paulo. Eu fui a São Paulo há duas semanas antes da Páscoa, exatamente. Fui dublar no mesmo estúdio que é a Unidub, do querido lá, que é o Wendel, que faz o Bob Ah, claro, cara, ainda o Bezerra. É, tá, porque eu já tinha ido lá dublar o Vin Diesel no Riddick. Sim, sim, inclusive eu assisti recentemente, achei espetacular. Eu faço questão de assistir o Velozes e Furiosos 7 dublado, porque a qualidade final do produto é muito bacana dublada. É, bem legal. É muito bacana. E aí eu fui lá dublar, cara, uma paródia ao Velozes e Furiosos. Ah, eu vi o trailer. Entendeu? É, e aí eles conseguiram... É menos Velozes, menos Furiosos, alguma coisa assim, né? Super... É uma coisa assim, eu não sei. E eles conseguiram um ator que é muito parecido com o Vin Diesel. Isso. Só tem uma diferençazinha assim no nariz, no osso do nariz. Né? Mas assim, é muita. E é muita esculhambação. Assim, você recomenda então? Porque vai sair agora dia 30, né? Esse filme. Cara, assim, pra quem é fã de Velozes e Furiosos, eu recomendo. É bacana. Eu fiquei interessado. Porque vai rir, porque eles fizeram uma compilação de todos eles. Ah. Né? De todos eles, né? Uma pergunta importante. Tem mulheres seminuas no filme? Tem mulheres seminuas no filme? Você tem mulheres seminuas no filme? É, porque se eu não me lembro, cara. Eu não me lembro, mas tem... Olha só, eu não me lembro direito o piadista, mas... É muito engraçado, cara. Pra quem é fã de Velozes... A minha irmã, por exemplo, a minha irmã mais velha, que adora carro, ela adora carro, e ela adora Velozes e Furiosos, né? E ama mais ainda porque ela sabe que sou eu que dublo. Ah. Né? Então, eu já falei disso, ela falou, eu quero ver de qualquer maneira. Pra quem é fã, porque é aquela coisa, não é uma produção... Que nem Transformers, né? Quem gosta, gosta. Quem ama, ama. Quem não gosta, não gosta, né? Velozes e Furiosos é assim. Power Rangers é a mesma coisa, né? Então, assim, pra quem é fã, cara, eu recomendo, porque vai rir muito, porque tem muita palhaçada. Mas tem aquelas besteirinhas, né? De Todo Mundo em Pânico, sabe? É uma paródia, é uma comédia, é legal, é legal. Eu acho que eu ri. Todo fã de dublagem, eu acho que pensa igual a sua irmã. É, às vezes vai assistir o filme dublado só porque sabe que tem aquele conjunto, né, o elenco de dubladores selecionados para aquele filme. Pelo menos eu sou assim, né? Por exemplo, eu não consigo ver Toy Story sem a voz do Guilherme Briggs. Ah, eu não consigo ver o Charlie Sheen sem a sua voz, por exemplo. Entendo. É porque cria uma personalidade, né? Sim. Cria uma alma. Exatamente. Apesar das críticas, assim, que a gente recebe, né, dos puristas, algumas vezes eu concordo com algumas coisas que alguns colegas atores falam por aí, mas tem outras horas que eu discordo radicalmente, porque se a gente for analisar, por exemplo, na França, em Portugal, na Espanha, no Japão, se eu não me engano, também na Alemanha, só passa filme dublado. Não sabia. É, É, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu creio que não estou. Por quê? Porque são países... O que é a língua nossa? O que é a nossa língua? A língua portuguesa, né? O português brasileiro. É a nossa primeira identidade como nação. Isso é verdade. Né? Sim. Nós aqui somos, sei lá, quase 300 milhões de brasileiros, deve estar por aí hoje, 250. A nossa primeira identidade, o que nos faz nos entendermos a todos, é a nossa língua, a primeira de todas. Por mais que no Nordeste tenha um sotaque, no Sul outro, no Centro-Oeste um, Carioca outro, não importa. A gente se entende porque a gente fala português brasileiro. Com certeza, com certeza. Essa é a nossa primeira identidade. E o sotaque faz parte também da cultura, né? É o que nos faz uma primeira... Exatamente. Né? E nesses países, você só, quando você vai ao cinema, só passa filme dublado. Ah, altera o trabalho original do ator. Sim, altera. Mas também tem um ator profissional por trás daquilo, fazendo o seu trabalho. Com certeza, não é qualquer trabalho. Além do que, em muitos casos, a dublagem melhora. Porque às vezes o ator não é tão bom, tem uma voz terrível, tipo o Adam Sandler. Eu não consigo ver o Adam Sandler em inglês. É, não, eu não sou fã dele, não. Eu acho que o Alexandre, eu sei que o Alexandre Moreno, ele tira leite de pedra e dá um show. Porque o Adam Sandler, pra mim, é inassistível de qualquer forma. Eu acho que só o americano consegue achar aquele cara engraçado. Não, mas em inglês... Mas, por exemplo, eu dou um exemplo assim, aquele filme dos vampirinhos, dos lobisomens. Crepúsculo? É, Crepúsculo. Meu Deus. Sabe Crepúsculo? Sei. Aquela garota que tem cara de... Ela tem, né? Não tem cara de nada, né? Desculpa. Ela tem cara de nada, não faz uma expressão ela. Exatamente. E a Flávia Sadi, que é minha colega, minha amiga, que dubla ela aqui no Rio, a Flávia salva a garota. É, a Flávia faz a garota interpretar. Assim como tantos outros. E é isso, cara. Só nesse raciocínio. Você dublava o Ben Stiller, né? Antigamente. Ou eu tô enganado? Eu dublo ele. Você dubla? Você dublou ele no Uma Noite no Museu 3 ou não? Não. Aí é uma questão de empresa. Ah, né? Tá. Porque tá com a voz do Alexandre Moreno, se eu não me engano, né? É, mas aí se você for ver o Mito Falker, sou eu que dublo. Tem outros filmes também que eu dublo ele. Ah, não é fixo. Trovão. Não existe um dublador fixo para... Cara, isso é uma questão de empresa. Ah, isso é uma questão de produtora, entendeu? É de diretor também. O diretor olha e ver, ah, não, eu quero tal profissional para fazer. Como o Mark Ruffalo, que teve uma produção da HBO que, sobre o início da AIDS, que eles exigiram teste, apesar de eu acho que eu ter sido o único que tinha dublado até então, e foi um outro colega, o Felipe Maia, que ganhou o teste, que é excelente, ponto. Então, assim, é aquilo que eu te falei no início, ninguém é de ninguém e nada é de ninguém. Com certeza. Né? A gente é profissional. Né? Eu já dublei atores e outros colegas, como outros colegas já dublaram atores que eu dublo, né? O cliente exige uma mudança. Ah, não muda. A gente não... Agora, o Avengers 2, né? A gente quer manter o Jorge fazendo o Máquina de Combate, certo. Eu tenho mania de chamar de Máquina Mortífera, e abriu um teste pro Hulk. A Cinderela agora, esse último Cinderela, que é aquela atriz que eu amo, que é a Kate Blanchett, que faz a madrasta, né? Que a Miriam Fisher dublou durante um tempão. Isso é verdade. Dublou em cliente que esteja, as colegas fizeram, e quem ganhou foi a Carla Pompilho, e que fez, e que tá maravilhoso. Então... Isso é uma grande explanação, porque até então a gente sempre pensava, não, ó, eu vou ver esse filme porque eu sei que ele vai estar ali. Eu vou ver esse filme aqui porque eu sei que o meu dublador favorito está ali. Então rola uns testes durante o processo, rolam uns testes. Isso depende, cara. Isso depende da... Como é que eu vou dizer? Depende do produto, depende do cliente, né? O dono do produto, se ele quer que abra teste. O diretor informa, a produtora informa, ó, esse ator aqui foi feito em 15 filmes, quem dublou foi o Jorge Lucas, em 2 quem dublou foi esse, e em mais 3 foi esse colega, entendeu? Certo. Aí o cliente, tá, tudo bem, mas mesmo assim eu quero teste. Por questões particulares que não tá na nossa alçada. Entendi. Questões profissionais. Cliente estraga Que, como tem vezes que não, atores que não, é o cara que dubla e o cara vai continuar dublando. Deixa eu te perguntar, não sei se você tem acompanhado aí, teve o caso de uma cantora que dublou um jogo de videogame. Fala que é a Peach. A Warner. Ah, eu ouvi um. A Warner decidiu que, pelo marketing, né, promocionalmente, que a Peach seria uma boa escolha para um jogo de videogame famoso como Mortal Kombat 10. Não sei se você acompanhou, eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Não sei se você já dublou jogos, não sei se você já foi pra essa área, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Dublo games, faço trabalho de games também. Bacana. Cara, isso aí é o seguinte, eu volto a sempre a mesma tecla. Existe uma coisa chamada mercado, existe uma coisa chamada marketing. Somos todos engrenagens, né? Fazemos parte de um grande motor. Cada um de nós é um parafuso, uma porca, uma chave, um botão que é apertado, uma alavanca que é, né, que é colocada, ou, né, uma... Então, assim, se uma determinada produtora, no Disney, Warner, Paramount, Sony, a dona do produto em si, acha que naquele momento é específico para o mercado, para onde eles... Pro nicho que eles querem atingir, que eles estão querendo focar, eles querem colocar uma pessoa que tenha um nome forte, só por si só, eles vão colocar e acabou. E não adianta dublador achar um absurdo, não adianta os fãs acharem, ficou ruim, mas é isso e acabou. Uma dúvida que eu sempre tive, Jorge. Então, mas pra dublar num registro de ator... porque tem muito famoso, tipo, o pessoal do Pânico, que cagou Asterix e Obelix. Teoricamente não tem que ter registro de ator, ou nos casos, assim, dos famosos, meio que dá um jeitinho? Cara, olha, pelo que eu saiba, você tem que ser ator profissional, ser dublador, né, ter uma profissão regular. A profissão de ator no Brasil, se eu não me engano, ela foi regularizada em 1978, e atuar também ator de cinema, teatro, televisão, comercial, dublagem. Eu não sei aí o caso do game, entendeu? Verdadeiramente eu não sei, porque o game, inclusive, é uma coisa nova no mercado mundial, que como está chegando no mundo inteiro, né, e o Brasil é o quarto mercado de game do mundo, atrás de Inglaterra, Estados Unidos e Japão, não sei se vocês sabiam disso. Sim, sim. Né, então, assim, isso é uma coisa nova. Dublagem para televisão, para cinema, tem que ser ator profissional, sim, porque não é só ter voz bonita, né, meu amigo, tem que interpretar, entendeu, tem que respeitar o trabalho do cara que está lá. É verdade. Eu sempre ouvi isso, ter registro de ator e tal, mas aí a gente vê um Luciano Huck dublando. Pessoas assim, sabe, que nem quando tá sendo ele próprio, ele é bom, e dublando ele consegue destruir um trabalho comparado com os outros dubladores profissionais. Assim como, se eu não me engano, o Luciano Huck já fez um filme, uma longa-metragem, entendeu? Sendo ele, né, como já teve o longa-metragem quando aqueles dois irmãos, Sandy Júnior, estavam no ápice da carreira de... Principalmente ela, que tem uma voz cristalina, linda, afinadíssima, Sandy, fizeram o filme, aquela apresentadora Eliana, Angélica e tudo. Quer dizer, isso é uma coisa que é o mercado, né? Agora, o trabalho do ator é o trabalho do ator. A Xuxa não é atriz, a Xuxa é uma senhora, foi, né, ou ainda é, não sei, uma senhora apresentadora infantil e tem uma filmografia aí de 25, 30 anos, sei lá, 25 anos de filmes infantis. Ali ela é atriz? Não, ela é a Xuxa, mas ela faz um personagem sempre, uma coisa assim. Então é assim como tantos. É assim, o mercado é isso, gente. Não adianta se revoltar com isso, não. Né? O Pelé já fez filme. O Pelé fez filme com o Michael Caine e o Sylvester Stallone sobre o futebol. Exatamente, era muito ruim. É muito horrível esse filme. Eu tenho isso aqui. Nossa, você tem? Tenho. Apaga. Não, apaga não. Guarda pra posteridade. Deixa eu te perguntar, no caso tem as redublagens, seja pra Netflix, seja pra TV Globo, o que que acontece? O que que vocês acham disso? Ou vocês simplesmente fazem como um papel fosse novo e tudo mais? Ou vocês tentam fazer igual era a antiga dublagem? Você sabe, assim, quando eles pedem pra redublar aquilo que a gente já dublou? Por exemplo, De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro, a versão do cinema e da televisão é uma dublagem e a versão do DVD é outra. Como é que vocês lidam com isso? Não, mas não, você tem que dublar como um trabalho novo, como se nunca tivesse dublado, né? Eu já dublei o Arquivo X, né? Que eu dublava o David Duchovny, foi meu primeiro trabalho grande, eu tinha um ano de dublagem. Foi seu primeiro esse? E... Caramba, tinha um ano de dublagem e me deram que foi uma responsabilidade. Que responsabilidade, hein? A série de 10 anos, é. Né? 10 anos. Foram 7 anos. É, e eu tinha só um ano de dublagem e tudo, e foi uma senhora responsabilidade. Foi minha escola, minha universidade, pós-graduação, aprendi tudo ali com ele e com um colega que fazia Dana Scully, que era Juraciara Diácovo, que me ensinou muita coisa também, de muita generosidade ela comigo. Todo começo é difícil, né? Pô, pra todo mundo, de qualquer coisa. E eu já redublei o longa-metragem, qual foi? Tem uns 2 anos que eu redublei o um ou dois, eu não me lembro agora ao certo, que eu já tinha dublado, entendeu? Pra outro cliente. Vou te dar um exemplo agora, o Criminal Minds. Ah! Né? Que eu faço lá o Hotner, o Aaron Hotner. Isso, ele mesmo. Que é um seriado que eu amo, um ator que eu amo. Eu dublo numa determinada produtora aqui do Rio pra um determinado canal. Aí a gente tá dublando a 10ª temporada. E a 10ª temporada vai ser redublada em outra produtora para outro canal. Entendeu? Entendi. Claro que eu sei exatamente, porque eu já me lembro. Mas eu vou dublar como é novidade. Entendi. Né? E eu me lembro que há muitos anos eu trabalhava na Herbert Richards, quando ela ainda existia. Exato. Eles redublaram toda aquela linha do 007 da época do Sean Connery. Sim, eu lembro. Lembro perfeitamente. Todas aqueles contra Goldfinger, contra o 007, todos aqueles antigos. Né? E você via aqueles filmes com aquela película anos 60, aquela coisa muito, muito antiga, aqueles efeitos especiais assim, antigos. Muito rústica, né? Assim. Mas, muito, exatamente, muito, muito primitivo, rústico, isso. Mas maravilhoso. E a gente tendo que redublar como se fosse uma coisa nova. Mas o que que acontece? Existe uma diferença, eu volto a falar. Você tem um produto, certo, que é produzido por uma produtora. Aí esse produto é vendido para um canal. Perfeito. Certo? Aí esse canal compra o filme. Aí manda dublar numa dubladora, numa produtora. Certo. Tá. Aí esse mesmo produto é de uma da Sony, vamos dar um nome, tá? Da Sony. A Sony vai, beleza, e vende esse. Acaba o contrato da Sony com esse canal que ela vendeu. Beleza. Aí ela tem o direito de vender esse mesmo produto para um outro canal. E esse outro canal quer que duble em outro lugar, quer redublar. Ou então a dublagem tem 50 anos, a mixagem tá ruim, o som ficou ruim. Isso é minha cachorra e meu cachorro, tá? Tem que redublar. Entendi. Então, assim, eu e meus colegas, nós encaramos como um trabalho novo. Não tem diferença. É, tá? É bacana saber disso, é bacana. Porque até então eu achava um mistério a redublagem. Como por assim? Por que acontecia? Olha, eu era fã de tal coisa, aí quando eu fui comprar o DVD, saiu aparecendo outras vozes. Não, entendi, mas é exatamente por isso. Exatamente por isso. Porque o DVD foi vendido. Quem comercializou o DVD foi outro lugar, não foi aquele lugar que você estava acostumado a ver. Entendeu? Cara, assim, o fã, né? O fã que tá aqui, vocês, entre aspas, com todo respeito, o leigo, eu vou resumir. É que nem a gente em relação a Brasília. A gente é sempre o último a saber. É verdade, verdade. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente só tem noção. Né? Não, nem noção, cara. Não. Nem noção. A gente só sabe quando compra o DVD, que nem o João aí. É por aí. Uma coisa que eu tenho. Jorge, você dublou o David Coven, que é um ator que eu acho sensacional. Sim, adoro ele. Mas eu tenho um problema com a voz dele. É porque eu vejo dublado. Ué, cara? Eu sou o cara que odeia coisa legendada. Aham, sei. E todo o papel dele, ele é mais solto e tal. Mas no Californication, ele é num nível de palavrão e piadas. Como é que foi dublar isso? Cara, foi maravilhoso. Foi um dos maiores prazeres da minha vida. Eu fui a São Paulo dublar o primeiro ano de Californication. E cheguei lá, tive o prazer de ser dirigido pela Simone. Simone é uma dubladora também, assim, das antigas de São. E ela disse que o cliente tinha liberado a maioria dos palavrões. Né? Aí eu fiquei, caramba, que delícia. Né? Só que assim, aí eu ainda tentei pegar mais pesado. Ela, não, Jorge, aí já tá demais. Né? Porque ela dava umas seguradas, assim. Mas assim, foi maravilhoso, cara. Californication, pra mim, e aqui no Rio também, com o segundo ano eu dublei aqui no Rio, foi um dos maiores prazeres que eu já tive dublando na minha vida. Primeiro porque eu amo David Duchovny. Segundo que eu acho aquele personagem personagem, o Hank Moody, tudo de bom. Todos os personagens ali, aquele argumento todo, aqueles tudo ali, eu acho aquela história toda muito 10, muito humano, muito real. E poder falar aqueles palavrões, poder assistir aquelas... poder dublar aquilo da forma, fazer a versão brasileira, melhor falando, como eu e 99% dos meus colegas gostariam de fazer, falando os palavrões que os norte-americanos colocam em todos os seus filmes. Felizmente, não podemos fazer. A censura já te atrapalhou alguma vez no seu trabalho de dublagem? Não, censura só dali, da gente mesmo, cara. Do diretor ou da diretora chegar e dizer, não, isso aí não pode, isso não vai poder, o cliente não quer, não adianta, isso não vai passar. E vamos em frente. E aí é aquela velha história. Quando isso acontece, o telespectador, né, ele acha que a responsabilidade é do dublador, é da dublagem. Mas não, ele não sabe que existe uma seleção de palavras, por exemplo, palavras que não podem ser ditas. Que há coisas que a gente não pode dizer, infelizmente. Se não, cara, porra e merda estariam em todos os filmes dublados desde que a gente nasceu. Eu sei que acontece a censura, por exemplo, em seriados Disney. Isso acontecia pouco antigamente, dependia muito, como você diz, do cliente. Não podia se falar em Deus, graças a Deus, ou vai com Deus. Tem uma série de coisas, né? Cada cliente, cada produtora tem a sua linha. Porém, existe uma chamada que eu amo trabalhar, que é HBO. HBO. Que assim, HBO, eu faço até o Silicon Valley. A HBO não só... diz que pode falar, como libera e diz assim, é pra falar. HBO não tem papas na língua. Fala, João. Por isso que Game of Thrones é aquela putaria boa de se ver que seu... É, lógico. HBO, dublar pra HBO é um prazer. Dublar pra todas é um prazer, né? Mas assim, a HBO tem essa coisa de não tem que segurar, não. Tinha um seriado também chamado Southland. Acho que acabou. Também eu fazia o Thomas Howell, que era um policial alcoólatra, muito desbocado, que também estava liberado no palavrão. Eu me lembro de chegar no estúdio a primeira vez para fazê-lo, e a diretora Sheila Dorfman, e eu estava ensaiando, eu botando droga, não sei o que. Ela, não é para falar merda, é para falar porra. Aí é bacana. Aí estava liberado. Em cima dessa tua questão de liberação de tais coisas, eu vou fazer uma pergunta polêmica. O que tem acontecido, que eu pelo menos vejo em fóruns de dublagens e muitos fãs comentando. Quando a produtora, o cliente, não deixa você improvisar, e quando deixa improvisar, você já sofreu isso? Isso te atrapalha? Te limita? Mudar o texto que está traduzido é uma questão lógica e uma questão que também constrói um ótimo e um excelente dublador, né? Saber mudar o texto, claro que é um conjunto, junto com o diretor. A obra original tem que ser respeitada sempre, né? Toda uma pré-produção, uma produção, um roteiro, profissionais que trabalharam durante meses até aquilo chegar na gente, ali na hora da dublagem. Eu não posso alterar uma história. Não, claro, claro. Né? Mas todo mundo altera texto, altera tradução, e não, a gente não pode esquecer que a versão é brasileira. Tem que adaptar para a cultura daqui. Exatamente. Há coisas que fazem muito sentido na Tailândia. Mas aqui no Brasil, gente, isso não faz o menor... Isso volta e meia acontece. De se perder piadas. Isso acontece muito em filme americano. Tem as piadas deles próprias com as coisas de lá, né? Exato. E os trocadilhos, as piadas e os trocadilhos. A diferença da língua inglesa com a língua portuguesa é uma grita, né? Eles têm trocadilhos absurdos que nós em português não temos. E uma língua vinda do latim, eles não. Às vezes, muitas piadas se perdem lá. Às vezes, por exemplo, o nome é Winnie, né? É uma piada. Eu já vi isso na minha frente, assim, em filmes várias vezes. Né? E a gente tenta adaptar da melhor maneira possível, trazer para a versão brasileira, mas perde. Lá é engraçado. Aqui fica, não fica engraçado. É verdade. Né? Mas há essa liberdade. Mas uma coisa que tem que ser muito bem esclarecida, cara. Cada profissional tem o seu valor e tem que ter o seu trabalho respeitado. A partir do momento que um texto chega pra gente, ele foi revisado, ele foi traduzido e revisado. E às vezes foi revisado. Certo. Né? Ele saiu do tradutor, foi para a revisão do próprio tradutor, da revisão do próprio tradutor, foi para a revisão da produtora voltou, e aí chegam na empresa de dublagem. E às vezes chega com uma nota assim, tradução não pode ser alterada, é a tradução final. Isso não acontece muito, mas acontece. Entendi. Né? Entendi. E quando isso acontece, não se pode mexer. E ponto final. É regra. Há de ser respeito. É regra, é profissionalismo. Tem que se falar o que está escrito. Você concordando ou não, certo? A gente não é pago para concordar, a gente é pago para fazer. É um trabalho, né? Como todo profissional, outro. Profissional, exatamente. O profissional faz, ele não... Isso, com certeza. Não, mas na grande maioria das vezes, cara, a gente altera porque não cabe, né? Principalmente a língua inglesa, as frases são enormes, tem que aumentar. Ou geralmente está faltando, ou geralmente está muito grande, tem que cortar, tem que adaptar, trazer... Tem que mudar. Deixa eu te perguntar, Jorge, sobre o personagem, né? A gente deixou pro final, melhor pro final. Sobre o personagem Tommy dentro de Power Rangers. Uhum. Eu vou puxar a tua memória lá do 1994, 95 deve ter chegado no Brasil. 95. Como é que foi esse convite pra dublar essa série Power Rangers? Olha só, ele era dublado na Herbert Richards, né? Isso. E eu não dublava o Tommy. E não. Aí o colega que fazia esse personagem, houve uma impossibilidade da parte dele. E aí eu me lembro como se fosse agora. Eu estava, era na época ainda, a gente ainda tinha teletrim. Nossa, sabe? Meu Deus do céu. Não tinha celular. Não tinha celular. Ainda não tinha celular. Quem tinha celular era aqueles tijolões. Aí eu recebi um teletrim urgente, ligar para a Herbert Richards urgente, eram 9 horas da manhã. E aí liguei, aí a coordenadora do Magro, Jorge, estou ocupado por causa disso, me falou, você pode vir pra cá agora, que o estúdio tá parado esperando e a diretora achou que tem que ser você, que é você. Aí eu fui, entrei, comecei a fazer o Tony, foi assim. Caramba. E foi uma surpresa. De passagem, a melhor isso fizeram. Foi a melhor coisa que fizeram. Foi surpresa, porque o amor em inglês é inexpressivo, ele é quase tão expressivo quanto a menina do Crepúsculo. Jorge, é verdade. Na boa. Ele é ruim. Na boa. Ele é ruim. É o verdade. Que ele sabe lutar, ele tem de ruim. Ele fez uma aparição agora. Ele é lutador, né, cara? Ele é lutador. Ele fez uma aparição agora em 2014, né? Ele voltou pra Power Rangers no episódio comemorativo, no último, graças a Deus. E foi a mesma tragédia. Foi a pessoa sem expressividade, o Jorge. E uma colocação antes é que a gente ficou na esperança que fossem te chamar pra dublar de alguma forma. Muito, muito. Você não sabe como. Você e algum do elenco clássico que foram chamados. Também. Nem sei. Foi dublado aquilo? Foi. Foi dublado na BKS. Esse dublador, eu não sei quem é, mas o cara é muito ruim. Mas isso tem uma vantagem. Ele ficou igualzinho no final, porque os dois são ruins. Ah, cara, isso aí eu não sei. Isso aí é a sua opinião, seu maldoso. Não vou tecer comentários aí. Vai querer colocar ele na fogueira. Eu sei que a menina do Crepúsculo é péssima, isso eu sei. E eu falo, eu nunca vou conhecer essa mulher mesmo, então eu falo mal dela, entendeu? Ela é muito ruim. Eu acho que ela é uma falta de respeito, cara. Nossa. Aí ela foi fazer, não sei quem, aquele filme com a Charlize Theron, maravilhosa, fazendo a madrasta, né? Mas fala, e aí, o Power Rangers, vamos lá. Aí, Power Rangers, você dublou, você dublou desde a primeira temporada, então foram 5 temporadas. Foi muito. Cara, ele era verde, vermelho, branco, vermelho. Aí virou chefe. Exatamente. Passei por todas as fases dele, até ele sair. Ele tinha um caso com a Kimberly. Isso, ele mesmo. Que era a Silvia Salucci que fazia, que dubla aquela atriz e tudo. Eu sou apaixonado pela voz da Silvia. Nossa, eu adoro a dublagem dela também, adoro a dublagem. A Silvia é tudo de bom, a Silvia é fantástica, uma atriz de dublagem maravilhosa. E ela repetiu o papel dela muitas vezes em Power Rangers também. E uma cantora lírica incrível. Nossa, o papel dela cantando em Muppets, nossa, sensacional. Ela é muito boa, ela é muito boa, um amor de pessoa. É claro, existe uma evolução do personagem. Você, durante a dublagem, você tem que acompanhar ou você simplesmente dubla normalmente? Sim, fazer uma mudança na sua postura de interpretação. A interpretação da gente tem que mudar. O trabalho do ator dublador, a única coisa que ele tem é a voz, né? A voz tem que mudar, sim, um pouco. mas basicamente é na interpretação. E às vezes a voz acompanha, sim. Como é que foi dublar as lutas de Power Rangers? Power Rangers tem luta pra caralho. É, tem. Speed é o mais fácil. Ah, é o mais fácil. Como é que é? Exatamente. É o mais fácil. Eu me lembro que a gente, né, a Ana Lúcia, que dublava, não me lembro agora, uma menina lá. A Tânia, mas é isso. A Ana Lúcia lutava, taekwondo. Ah. Né? Então tem muita expressão, muita interjeição de luta que ela ensinava pra gente. De isso tudo era da Ana Lúcia que ensinava pra gente, que ela dizia, não, isso aí pode falar que é de luta, e senão ia ficar aquelas coisas de dublagem básica. Cara, esse yo, né? Isso era yo mais fácil, é sua marca no Power Rangers, cara. Esse yo é yo! De novo, até a sua expressão de luta é melhor do que no original. Caraca! Quem é o Saraiva aí, o João? É o João que tá. Eu sou o Edmar, o João tá falando contigo. Oi, Edmar. Não sabia teu nome ainda, cara. Ah, desculpa, eu não me apresentei, que a gente ficou tão eufórico quando você atendeu. Ah, que isso, velho. A gente ficou, a gente ficou trocando no Face aí com o João, né, João? João é mó Saraiva, hein, cara? O João é muito bom. Saraiva, tô brincando contigo, velho. Não, mas ele é mesmo, foda-se. O Tommy, cara, o Tommy foi um personagem muito, muito marcante da franquia Power Rangers pra gente, muito marcante. Quando ele falou que você topou dar entrevista aqui pro nosso podcast, porque é um podcast só sobre Power Rangers, não tem outro assunto, a gente é viciado em Power Rangers, a gente assiste, eu, por exemplo, eu vou fazer 32 anos daqui a alguns dias, mas vou passar isso pro meu filho, já passei pros meus sobrinhos, é um negócio legal, cara. Que não tem explicação, entendeu? E você foi muito importante na história de Power Rangers, principalmente aqui no Brasil. Ah, que maneiro. Principalmente aqui. Parece que não, diante do seu currículo, eu tive que pegar uma Wikipédia pra ver o teu currículo, porque é uma coisa monstruosa, tanto o trabalho que você fez, mas o Power Rangers me deixou muito marcado pela tua dublagem. Ah, cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, fico muito, muito grato a Deus antes e acima de tudo, e muito feliz, porque eu amo a minha profissão, eu sou muito feliz com o que eu faço, isso aí, e depois de, sei lá, cara, quase 20 anos porque tem quase 20 anos isso. Não, já tem 20 anos, entendeu? Tá falando com vocês, dando essa entrevista, dessa forma tão informal, tão legal, assim, pra falar desse trabalho, e me lembrar desse trabalho, do clima que era no estúdio, dos colegas, que era muito legal. Era na época que a dublagem era toda feita, eram os seis juntos. Ai, que bacana. Cristiano Torreão, Eduardo Dascar, Silvia Salusti, Fernanda Crispim, Ana Lúcia Grandeiro, Alexandre Moreno e eu, Jorge Lucas, todos juntos no mesmo estúdio. E a direção, quem dirigiu mais foi Angela Bonatti, assim. Você chegou a redublar pra Netflix quando disponibilizaram no serviço? Porque parece que quando Power Rangers foi pra Netflix, tinha material que tá com qualidade ruim. Então a Netflix teve que pegar dos DVDs americanos e pedir pra redublar alguns episódios. Se vai redublar, tem que pegar a galera original. É, mas às vezes a voz não tá mais ainda em cima, entendeu? No caso, essa galera toda aí que dublava lá do início, era dos primeiros, todo mundo ainda tem a voz em cima, sim. Entendeu? Ah, você, o Alexandre Moreno, por exemplo, são eternos adolescentes, pelo menos na voz, né? Dá pra manter. A Silvia também, Ana Lúcia, todo mundo, Cristiano, todo mundo poderia fazer, sim. Mas aí eu não sei, aí realmente é uma coisa que tá muito além da minha alçada. Minha opinião pessoal, como fã, eu gostaria que Power Rangers voltasse para o Rio de Janeiro. O cliente, a Saban, né? Acho que é a Saban, a Marvista, que é a distribuidora, pediu para vir para São Paulo porque reclamou do Rio de Janeiro por causa que as vozes se repetiam demais. Eu vou mutar para não xingar os dubladores. Não, que isso? Para com isso, cara. Não xinga ninguém, não. Última pergunta. Tá preparado para dublar o Batman? Muito. Ah, muito. Boa, boa. Muito. Já fiz o trailer, Batman contra o Superman. Ficou muito bom. Eu já tava animado porque vai ter o Ben Affleck como Batman. Ficou muito, muito já animado. Brilhou os olhos, né? Puxou os olhos porque o diretor é ruim. Mas... Ah, meu Deus. O diretor não é ruim, não, cara. Quem é o diretor do filme? É o Zack Snyder, que dirigiu o Homem de Aço. Ah, ele é bom pra caramba, doente. Oh, porra, João. Para com isso. Porra, como assim? Para com isso. É porque eu sou fã do Superman. João tá mais preocupado lá do Superman que do Batman. Não, porque o Batman vai. Não, porque o Batman é o Superman. Galera, prazerzão falar com vocês. Imagina, ô Jorge, muito obrigado pela tua participação. Obrigado por ter arrumado o tempo. Eu que agradeço, tamo junto aí, sempre à disposição de vocês. Valeu. Tá bom? Muito obrigado, viu? Fica com Deus, viu? Fico, vocês também. Deus cubra sempre vocês de muita luz e muita paz. Amém. A nós. Valeu. Valeu. Um abração, um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, João. Valeu. Saraiva! Bom, e essa era a surpresa do nosso Morphcast. Vocês acompanharam aí a primeira parte do programa. Nós falamos do Tommy, da história do Tommy e tudo que aconteceu com o personagem Tommy. Quer dizer, a gente tentou, né? Tentamos. Não é muito bom falar do Tommy, né? Não, é bacana, cara, só que... É bacana falar mal dele. Não, nós gostamos do personagem. Nossa, eu tô muito emocionado de ter falado com o Jorge Lucas. Eu tô muito emocionado. E o bacana é que ele esclareceu muitas questões que até então a gente só chutava o que acontecia. E dos projetos novos dele, ó, já vai fazer o Batman vs Superman, tá muito tempo na ativa. Ele ainda lembra de Power Rangers, que eu achava que ele nem lembraria, né? Porque muitos dubladores, às vezes dublaram uma ou duas temporadas, não lembro muito bem, mas como ele foi Tommy, dublou aí 6 vezes, né? 5, 6 vezes. É bacana. Basicamente, galera que tá ouvindo aí, nós pegamos a melhor parte do Tommy. A dublagem. Temos a melhor parte do Tommy pra vocês, cara. Agora, cambada de maloqueiro, maldito, lá. Vocês não comentarem, eu vou ficar muito pé da vida com vocês, senhores. Comentem, elogiem, xinguem a gente se nós esquecemos de alguma pergunta. Eu tinha o texto na minha mão, o texto sumiu do meu computador, tive que pedir aqui pro Victor. Sabe, bate aquela emoção que, meu Deus do céu. Não foi via Skype, nós realmente, eu configurei aqui o Skype, coloquei dinheiro, investimos, olha só o podcast com investimentos. Agora eu quero ver o retorno. Opa, agora eu quero ver o retorno, pelo menos os comentários, né? Exatamente, já que vocês não pagam cerveja pra gente, paguem-nos com comentários. E pensar que o Diego Miabe se gabava porque falou pra Dana via Twitter. Chupa essa, Diego. Vitor, você tem alguma coisa pra comentar? Você ficou meio caladão, meio... É, nervosismo, cara. Você gostou? Gostei pra caramba, ficou muita coisa esclarecida. Muita. Em relação à dublagem, a gente pode tirar até um aprendizado aí. Muitas coisas não são vontade do dublador. São vontade do cliente. Se esse podcast atingir alguém conhecido, votem Power Rangers pro Rio, pelo amor de Deus. Ou tem um lugar em São Paulo que tenha dubladores decentes. Tudo bem. Não estou falando mal da dublagem de São Paulo, tá? A dublagem de São Paulo tem vozes bacanas, como a do Fábio Lucindo. Falando mal da BKS. É diferente. E eu sempre tive essa curiosidade de saber como eles dublavam as cenas de luta. E ele falou que, além de ser fácil, tinha sempre alguém pra ensinar. Tava envolvido em artes marciais. Ele sim. A dublagem da Kira aí, ó. Faz a mesma arte marcial que você, de mas se tornou faixa preta agora. Aos que perceberam que a voz do Jorge é um pouco diferente da do Tommy, exceto quando ele deu o gritinho dele, o grito iô, deu pra perceber, é por causa que é telefone. Cara, eu acho que é isso. Não vou prometer absolutamente nada. Mas eu vou tentar que se repita entrevistas pelo menos 2 vezes por ano. Eu acho que a gente consegue, né? Mano, é uma meta bacana. Pro Morphcast é uma meta bacana. A primeira já foi. A segunda, no segundo semestre, você vai correr atrás. Vamos, né? Vamos. A gente é coletivo. Eu queria dedicar esse podcast a todos os fãs de Power Rangers. Não importa a página, tá? Pode ser a Força da Zoeira, pode ser o Centro de Comando... Pode ser a Mega Power. Inclusive aos nossos amigos que não estão gravando conosco, até porque a coisa foi feita na pressa, não deu pra chamar eles. Agradecer ao João, que teve a iniciativa de entrar em contato com o dublador. Me senti honrado em ser chamado de chato. Com certeza. Agradecer ao próprio Jorge Lucas. Se ele for ouvir esse podcast, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Foi fantástica. É algo que nem em eventos de anime que os dubladores participam, a gente consegue uma entrevista desse tipo. Vitor, se quiser falar alguma coisa, obrigado por ter participado. Eu sei que não é fácil. Não, obrigado a vocês pelo convite. Mesmo eu ter ficado calado muitas vezes, porque foi nervosismo mesmo. Nada, você acostumou. Fico muito, muito agradecer. Eu sei que é difícil a minha presença aqui e tal. João, suas considerações finais, cara. Esse podcast aí, a gente só conseguiu graças à sua ajuda. Que isso, cara. Tudo pelo Morphcast, velho. E, pessoal, sério, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, mandem dicas, sugestão de pauta. Menos você, Flávio, para de me mandar essa merda por e-mail de eu quero um podcast sobre os melhores cockpits, porque não vai rolar, velho. Ai, que bosta de tema. Puta que pariu, cara. É que nem eu te expliquei no e-mail. Não vou dizer que nunca vai acontecer, mas é improvável. Bom, me despeço de vocês e no próximo bloco vamos para a leitura de comentários. Fala galera, e vocês que comentaram no podcast anterior, encheram nossa página de comentários. O podcast anterior bateu recorde de acessos, né? Foi o podcast mais acessado até o dia de hoje. Esperamos que esse ultrapasse. Com certeza, e vai. Bom, agora tá na hora de ler o que vocês escreveram sobre o podcast, né? Foi um podcast, se eu não me engano, sobre uniformes, aberturas e rangers extras. Vocês deixaram suas escolhas. E falando disso, vão tomar no cu, Breno, Isaac, Sávio, Vanessa, todo mundo que participou, seus filhos das putas. Por quê, cara? Pô, todo mundo escolhia um negócio na minha frente que eu escolhesse esse bando de rato. É que o pessoal tá com o assunto mais na ponta da língua do que você, cara. Eu vou ignorar o primeiro comentário aqui, porque, meu Deus do céu, uma dor que é foda. Vou ler o comentário agora do Luiz Felipe Nogueira. Ele tá sempre comentando aí com a gente. Ele tá fugindo do podcast, né, porque o computador não fica um ano no conserto. É porque o computador dele é da Xuxa. Ou é da NASA, consertaram e estão usando lá dentro. Da NASA não, da NASADA. Da NASADA. É aqueles que eles usavam em GoBusters lá, pra chamar o Megazord. Falei um comentário breve dessa vez. Vou fazer minhas listas aqui. Uniformes, fico com os clássicos nostálgicos de Mighty Morphin Power Rangers. Também cito de Operation Overdrive e o de Megaforce. Quanto às aberturas, fico com aquelas que utilizam dinossauros como tema. Eu gosto pra caralho também desses uniformes. Falando dos Rangers extras, não posso deixar de citar o Zen. Os outros, não sei se foram tão fodões quanto ele. Então eles seriam os menos piores, que é o Ranger Sombra e o Ranger Quantum. Cara, o Sombra é o menos pior? Comparado com o Zane, é. Porque o Zane é acima de qualquer Ranger extra. Porra, e o Quantum, caralho, hein? Imagina que pra você é... Nossa, né? Já no quesito dublagem, os meus dubladores favoritos são Alexandre Moreno, o cara é foda demais, concordo plenamente. Só não gosto da repetição exaustiva da voz dele. A gente vai no cinema, às vezes são 5 filmes no mês com a voz dele. E o do Brix, que tem todos os filmes dublados no Rio? Puta que pariu. E o do Felipe Maia também. Verdade. Mas eu gosto pra caralho da voz dele. Nem importa os outros personagens que ele tenha dublado na franquia. Pra mim, ele sempre será o mesmo. Realmente. Mas como ele foi RJ, né? A Yara Rissa, dublando com aquelas vozes, com aquela voz calma e quase angelical assim, e a Fernanda Baroni, a ex-Fernanda Fernandes, sua voz rouca e ao mesmo tempo autoritária, botava medo em seus capangas como Astonema, e ficava doce e gentil na carona. É, né? Mais ou menos. É isso aí, galera. Parabéns por mais um ótimo Morphcast. Valeu, Luiz. Gostei das suas escolhas. Não tenho nada a comentar, a dublagem brasileira em cima de Power Rangers já teve seus ótimos momentos. Hoje vamos ver se ainda, depois que a Saban renovou aí por mais 10 anos a franquia, vamos ver se a dublagem também dá um jeito, né? Manda lá, por favor, Marvisa, volte a dublagem para o Rio de Janeiro ou leve para um estúdio de dublagem de São Paulo que tenha dubladores bons. Uma dica, a UniBR, viu? Ou a do Brasil. É, também. Eu vou ler o comentário aqui do Pedro Campos. Conheci há pouco tempo o Morphcast, mas já tô achando muito foda e interessante. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Valeu, cara, é a nossa ideia. Isso aí. Aí ele continua aqui. Minhas opiniões. Melhores uniformes, Dino Trovão e Megaforce. Megaforce eu concordo. Melhores aberturas, Dino Trovão em inglês. A Vanessa aprova sua escolha. E Dino Charge. Cara, de Dino Charge é do caralho mesmo. É foda. É, melhores Rangers extras. Zane, Ken e Ranger Sombra. É legal que ninguém chama ele de Kruger, né? É, não, não, porque ele assumiu outra identidade quando tá morfado, cara. Você tem que entender isso. Ah. É que nem o Eric, ninguém chama de Eric. É, porque quando você morfa, você perde seu nome, né? Você passa a ser a cor que você representa. Sim, sim, sim. A sua cor é a sua personalidade. É, pô, pra ninguém entender a identidade. Pô. É, melhores dubladores. Felipe Maia, Jorge Lucas. Então, acho que você gostou desse programa. Porra! E Thiago Longo. Sim, eu sou o único que gostou da voz do Troy em Super Mega Force. Os outros foram ruins mesmo. Cara, a voz do Troy pra mim não fede nem cheira. Ele deu até uma vida nova pro Thor, cara, que o Thor era apagadão e tal. O povo dá expressão pro boneco de cera é uma capacidade muito boa, mas pra mim ele não fede nem cheira. Segue aí. Vou ler aqui um comentário, que é o Lucas Dino. Olá, amigos. Esse é o meu primeiro comentário aqui no blog, até porque eu conheci há poucos dias. Não imaginava que haviam pessoas tão apaixonadas por Power Rangers assim como eu. Fico muito feliz por isso. É, cara, existe o cara que gosta mesmo do bagulho, e o cara que assiste só tem aquela emoção temporária, né? A gente gosta pra caralho. Bom, depois dessa pequena introdução, vamos comentar a minha opinião sobre o tema. O uniforme que mais me agrada, com certeza, até pela nostalgia, é o Grant Morgan. Só vale pela nostalgia mesmo. É. Porque é uma merda. É, aqueles losangos lá são tristes. O único ponto que eu não gosto nele é a boquinha no capacete. Olha, cara, é bem sutil a boquinha no capacete, viu? Mas eu concordo, eu acho uma merda. Mas de resto, fica arrepiado quando vejo eles hoje em dia. Até em Bokaiger, quando o Z-Ranger aparece. SPD é minha temporada favorita também, não poderia ficar de fora. Boa escolha, mano. Boas escolhas. As três melhores aberturas pra mim vêm em sequência. São Flash Galaxy, Lightspeed Rescue e Time Force. É, Lightspeed o que salva é a abertura, né? Se a gente for ver mesmo. E a Dana. E a Dana. Viu, Diana? Essas, além de terem uma boa música, tem uma boa edição e mostram bem o que a série propõe. Não, Lightspeed e abertura não mostra o que a série propõe, cara. Até porque a abertura é muito boa, né? A série que é uma merda. É, cara, a abertura foi... Eu acho que usaram todos os recursos na abertura e por cagar andaram pra série. Eu acho que eles fizeram a abertura com base no roteiro original de Lightspeed e chegou na hora lá, o roteiro mudou e eles falaram, ah, não vamos gastar dinheiro refazendo a abertura, não. Mudaram o roteiro em cima da hora. Quanto aos Rangers extras, o melhor, o maior personagem da franquia, talvez o maior contando Super Sentai de Power Rangers, obviamente é o Tommy. Mais um que vai curtir o podcast de hoje pra caralho. É, o podcast de hoje foi feito pra vocês, falando do Tommy. Que foi importante sempre que apareceu na série, exceto Super Mega Force, onde ele poderia ter tido um espaço bem maior. Mas Super Mega Force não é essa coisa. Por favor, gente, por favor. Lucas Dino, use vírgulas. É, eu não ia falar isso que é o primeiro comentário dele, mas o João falou. Não, eu vou falar mesmo pra você aprender, cara. Vírgula. Esse foi meu primeiro comentário aqui no blog com minhas opiniões. Espero ter contribuído e ajudado na discussão do tema. Toda opinião é válida. Valeu mesmo por comentar, viu, Lucas? Espero que leiam. A gente sempre lê. A gente sempre lê, responde antes até do podcast próximo ir pro ar. Gostei muito do blog, com certeza participarei novamente. Comentando, espero até participar do cast, ajudando a trocar informações sobre o Power Rangers pros outros fãs. Valeu, um abraço. Valeu, Lucas. Obrigadão, cara. Seja bem-vindo aí à zoeira aí. E possivelmente você pode ser um dos próximos a participar conosco. Então, eu vou ler o comentário do Felipe Roque, que, bom, ele sempre participa do podcast nos Nossa. Comentários, cara. Nossa, olha esse comentário, meu Deus, cara. Vamos lá, o do Felipe. Ele começa. E aí, seus putos, mais um ótimo Morphcast. E dessa foi mais cedo do que eu esperava. Dessa o quê? É. Tudo bem. Sem mais delongas, vamos ao assunto do dia. Aos assuntos. Isso. É. O melhor uniforme é o de Mega Force, concordo. Outros bons uniformes que valem a pena ser mencionados é o de Zell, Lightspeed, que eu sei que é ruim, mas eu gosto do uniforme, e Samurai. Eu acho que Samurai é uma merda, eu vou falar a verdade. Os próprios uniformes. Espaço, Galáxia Perdida e Fúria da Selva. Cara, o meu problema não é a falta de cinto. É simplesmente que o uniforme é mais ou menos. Não tem um design. É simplesmente alguns triângulos formando garras no uniforme. Só isso. É basicamente o uniforme do Dino Trovão, né, cara? Pra tu ter uma ideia, o modo... Aquele modo especial deles que... Modo Super Dino. É, o modo Super Dino de Fúria da Selva. Jungle Master. O Jungle Master, o uniforme é bem mais classe A. Então, continuando aqui, ele faz a listinha com as aberturas favoritas dele. Primeiro é SPD, concordo. Força Mística, é legal. Operação Ultraveloz, tá, vai, é legal, eu gosto da música de Operação Ultraveloz. Galáxia Perdida, gosto também. Força do Tempo, que eu acho foda. Muito foda a abertura, foda pra caralho. Dino Trovão, que eu gosto pra caramba da abertura. Não sei que ela é ruim, mas eu gosto da abertura. No Espaço, eu não gosto da abertura do Espaço. Eu acho foda pela música. Eu não gosto, cara. Turbo, eu gosto da música de Turbo pra caralho. Ah, vai se fuder, cara. Pelo amor de Deus. Eu gosto da música, cara. Eu acho. Nossa, a música, a abertura, foi mal editado, cara. Meu Deus, cheio de recorte. Mas cara, eu gosto da música, cara. Eu não tô falando que a abertura tá é boa, tô falando da música. Ah, tá bom, beleza. Mega Force, Super Mega Force. Acho uma merda. É. Aí ele falou aqui que ele não pode citar a música favorita dele, que é o tema de Dino Trovão em português. Aí ele coloca, cara, aquela música, pena que eu não consegui achar o áudio dela, cara, eu não consegui. Eu queria muito ter achado, cara, pra colocar. Ia ser qual música? Do Dino Trovão em português. Porra, é o episódio 32, mas é só não... aquela parte lá. Cara, mas aí eu não consegui achar só a parte que toca só a música. Sempre tem gente falando junto. Ah, tá. Sim. Ele continua, os melhores Rangers extras são Tommy, tá. Então, Felipe, beijo no seu coração que você vai curtir. Ah, você vai curtir. Zane é do caralho, não tem o que falar. Jason, como Zel Dourado não, porque ele é só Ranger Dourado, ele não é um Ranger Zel. É. Tudo bem. Mike, do Galáxia Perdida. Cara, tudo bem que Lost Galaxy mora no seu coração, cara, mas eu acho a armadura do Magna Defender uma merda. Cara, Mike, eu não colocaria em quarto lugar, mas eu colocaria na lista. Tudo assim. Bem, mas a armadura é feia, na minha opinião. É Ryan, ah, foda-se que ele é o Ranger 100% americano, Felipe. É uma merda de personagem. É um personagem bosta. Ele é o melhor personagem da série, mas a série é tão ruim que nem ele se salva. É, a série não contribui. Eric, o Ranger mimizento, cara. Não tem o que falar. Verdade. Tyson. Cara. Não, ele falou do Ken, né? Ali, o Ken é legal. Eu acho a roupa dele muito feia, mas mentira, eu gosto da roupa dele, acho do caralho. Tyson acho uma merda. Ah, não, bobeira. Depois, Antônio. Eu gosto do Antônio. Eu não. Merrick. O Merrick era melhor como vilão. É, verdade. Quando ele foi lá com o seu saco da princesa Shia lá, ficou um bosta. Os 10 melhores dubladores. Briggs. Concordo, Briggs é foda. Alexandre Moreno, não tenho o que falar. Felipe Maia, é o outro cara que você não tem o que falar. Reginaldo Primo, o cara é foda. Reginaldo Primo é foda. Ah, só corrigindo. Felipe Maia, ele não foi o Felipe Maia foi o RJ. Não, o Felipe Maia foi o Domi. E o RJ foi o Alexandre Moreno, em Diego Fury. Tá certo. Exatamente, cara. Aí ele continuou aqui, o Peterson Adriano, que, porra, velho, ele dublou os filmes do Macaulay Culkin. Dublou Bart Simpson. Sexto lugar, George Lucas. Porra, cara, velho. Foi um acerto do caralho e uma puta só. Falando nisso, George, se você estiver ouvindo isso, que eu duvido, porque você é muito ocupado, cara. Muito obrigado e beijo no seu coração, velho. Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Em sétimo lugar, Manolo Rey. Cara, eu acho o Manolo Rey foda. Pena que ele dublou o merda do Nick e do Tyson. O Manolo Rey foi o que dublou o Homem-Aranha na trilogia antiga, né? Exatamente. Eu adoro a voz dele como Peter Parker. Eu também. E ele é o Agumon, cara. É, também. Então, cara. Ana Lúcia Menezes, que virou a ídola do Edmar depois que ele descobriu que ela faz Taekwondo. Muito foda. Ah, ela é a eterna Gwen de Ben 10. Cara, pra mim ela não é a Gwen do Ben 10, mas tudo bem. Akira, velho. Ela dubla Akira e pra mim... E tá a vida. Bem. Charles Emanuel. Cara, eu adoro o Charles Emanuel dublando, cara. Mas depende do personagem. Ah, ele dublou o Theo, né? Então, eu não gosto. Mas até aí é porque eu não gosto muito do Theo. É. José Leonardo. José Leonardo é foda, José, né? José Leonardo dubla quem? Andrews. E o mito mitoso. É. Valdo. Dustin. É vulgo Valdo. Aí ele aqui, ó. Sobre a ideia de fazer podcast de outra série da Saban, eu apoio. Mas eu acho que deveria ser no Switch On. Provavelmente será, cara. Agora, quando... É, cara, VR Troopers... Vai ganhar, cara, porque... Vai ganhar. Eu reassisti recentemente e eu acho a história de Troopers muito legal. Pena que não foi pra frente, né? Durou quanto? 3 anos, né? Duas temporadas. O problema de Troopers é que ele era extremamente mal editado. É verdade. Cavaleiro Místico... Cara, você cita outros aqui e tal, eu não vou falar todos aqui, o povo que se vira e lê aqui a porra do comentário. Você cita os Cavaleiros Místicos de Chernanog. Esse eu tô louco pra encontrar, cara. Porque eu lembro que eu adorava, velho, na hora que ele transformava. É fogo dentro de mim, o ar que me envolve, terra onde piso, água que está em volta e floresta que me protege. Nossa, caralho, sabe de cor, velho. Nossa. Eu gostava muito disso, cara. Caralho, velho, não lembrava. Vou te falar agora, lembrei. Cara, eu achava do caralho. Bom tempo. Aí ele tem um direito de réplica, né? Do que a gente falou pra ele. A gente não vai ler. Quem ficar interessado, lê lá, que é bem bacana. Toca o barco aí, Edmar. Vou ler o comentário do Igor Oliveira. Ele tá sempre comentando lá no grupo, no podcast. Ele fala o seguinte: primeira vez que comento aqui, sou muito fã de vocês, acompanho todos os podcasts, Morphcast. Então vamos lá, eu sei que você é fã pra caralho, você comenta pra caralho. A minha abertura preferida é do Força do Tempo, também é minha temporada preferida. Muito bom, moço. Gosto muito da abertura de Marty Morph Power Rangers, é muito clássica. Realmente, a abertura ela tem vários desdobramentos, né, conforme a evolução da série. Isso daí antigamente era legal, cara. A abertura evoluía junto com a série. O uniforme que eu mais gosto é o de Força do Tempo. É extremamente genérico. É bacaninha, cara. Bacaninha, mas aqueles símbolos nos capacetes é uma coisa horrível. Meus Rangers extras são Eric, Tommy e Zane. Não necessariamente nessa ordem. Acho que é uma escolha, é uma média da escolha, né? Do pessoal. Eric, Tommy e Zane. Não acho que adaptar a Ninja com a continuação de Dino Charge seria uma boa. Primeiro que quatro, não, isso daí não vai ocorrer. Era só um registro de uma marca, tá? Possivelmente para venda de brinquedos. Ninja não vai ser continuação de Dino Charge, não. Relaxa. Não ia virar bagunça mesmo. E bagunça a gente viu isso pro Mega Force. E ele termina falando. Ele reclama das cores, que faltam cores nos uniformes de Dino Charge, faltam amarelo e branco. É, cara. Bacana, é bacana o seu comentário aí sobre a. Mostra que você tá bem ligado, você é bem novo e você tá bem ligado no que acontece nos bastidores, na série Power Rangers. A gente agradece seu comentário, continua sempre comentando com a gente aí, né? Não importa também o comentário, a gente tá lendo aí. E é isso aí, manda ver aí, João. Então, eu queria comentar o do Anderson, mas eu não vou falar, cara, porque ele mesmo disse que não se lembra de quase porra nenhuma. Mas o que eu vou dizer é, Anderson, Kamen Rider Black e RX não vai sair no Morphcast. E no Switch On dificilmente vai sair. Porque eu não gosto de Black. A gente fala do Gam. Se quiser, a gente fala do Gam. De Gaimo rola, cara. Mas eu realmente não gosto de Black. Eu não gosto da série ruim, mas eu não gosto. O problema da série... O maior problema da série são os fãs. E pra você que fala mal dos Kamen Riders atuais, assistam o primeiro episódio de Kamen Rider Black na cena do Isamu e do Nobuhiko tomando banho juntos, pelados e deixa. Nossa, me veio a memória, meu Deus do céu, cara. Beijo no coração de vocês. Tá bom, os comentários. Próximo comentário aí. Vou pular essa parte do Diego que ele mostra um desenho da Kira. Aqui, Diego Miabe. Diego, grande Diego. Caiu no conto da fake da Dana. Melhores uniformes da franquia são os dos Psycho Rangers. Puta, pode crer, né, cara? Tô foda pra caralho, gente, pra sair com ele. Fomos e esquecemos de comentar isso. Eu não participei, então não levo só tudo. Sobre aberturas, eu gosto de todas. A mais fraquinha é do Força Mística. Olha, cara, do Força Mística, a música foi um diferencial, né? Foi um rapzinho, né, cara? Até então, não tinha tido rap, né? Como música em Power Rangers. Mas a abertura segue o conteúdo da série. E vocês, principalmente, o Gabriel, filho da puta. Porque um comentário da fanart da Dani que eu postei aqui comenta sobre o ator do vermelho do Dino Charger. Bom, João. Então, cara, tudo que eu tenho a dizer é o que eu já falei. Eu fiquei feliz de você ter aberto seu coração nos comentários. Toda forma de amor é válida, cara. Se você gosta de fazer amor pela bundinha, vai que vai. Que isso, olha o livro. Sobre os Dino Ninjas, eu vi mesmo. O que será, hein? Porra nenhuma. Deve ter sido um registro da marca que a Sabo fez pra vender brinquedo. E os 8 episódios de Dino Charge foram excelentes. Nossa, eu falei que seria uma boa, desde que eu vi o Stephen. Bem antes de estrear. Olha, cara, é difícil você acertar que uma temporada vai ser boa só vendo o elenco, né? Mas, parabéns por ter acertado aí. Ela é ninja pra caralho. Vi uma teoria em algum grupo, não é minha, mas achei bacana. Que a Sabon pularia Tokyo e transformaria em ninja como transação. É, cara, essa porra de se dar no ninja, não vai acontecer essa merda. A qualidade está excelente também e sugiro o podcast de outras franquias da Sabon. e também a mudar temas que foram descartados por essas empresas, como o Hexagon. Cara, o Hexagon é tão complexo, mas tão complexo, que eu acho que teria que dar um 3 podcasts pra falar dele. Nem é, cara. A gente contou a história do Tom inteiro em um só. Ah, mas é um falar de um personagem que apareceu em 5 temporadas. Pô, tá agarrafada nessa criança aí, velho. Pra quem não sabe, eu moro no nono andar, num prédio do lado da avenida. Então não tem como evitar essas merdas. Infelizmente. Tá jogando novo. Como Hexagon, Cybercorp e até Scorpio Rain. Ah, Scorpio Rain foi um final que criaram o Pazel. Que o Tommy e a Cat iam lá e destruíam a Serpenterra. E pronto. É isso daí. Era um final muito mal editado. Utilizando cenas de Oranger com... E bonequinhos. Que eu achei, né, do caralho. Mas tava bem mal editado. Pelo menos o que vazou aí, que o pessoal publicou, tava bem mal editado. Até o Forever Red era pra ter sido de outra maneira. Isso é verdade. Graças a Deus não foi. Mostrar aos ouvintes o que a Saban pretendia fazer, como seria o enredo e personagem, o que não deu certo, ou seja, desmistificar, porque tem muito fã que não conhece isso. Fica como sugestão. Olha, tem coisas que a gente prefere que os fãs não conheçam, porque embalana demais a cabeça. E os fãs de Power Rangers são meio burrinhos? Sim, eu tô chamando você, ouvinte, de burro. Eles acreditam em tudo, velho. Tem nego que acredita que o Sky é filho do Wes até hoje. Ah, é verdade. Então vocês vão tudo tomar no cu. Vocês são burros mesmo. Mais alguma coisa, Edmar? Só isso, ele deixa a sugestão. Obrigado aí, Diego, pelos comentários. E manda bala, Edmar. Ah, então, é isso. Mais algum comentário que você queira ler ou algo assim? Não. Acho que é só isso. Acho que esse podcast aí foi bacana. Nós conseguimos aí um grande feito com a entrevista aí. E é só isso, galera. O que vocês mandarem de sugestão, a gente anota. Nós respondemos no podcast também. Não prometemos fazer, mas a gente anota. É, acho que é só isso, né? Acho que é só isso mesmo. Então, até mês que vem, esse podcast vai sair mais cedo. Única e exclusivamente porque o meu filho nasceu. Ah, parabéns, papai. Ah, então, senhoras e senhores, não se acostumem. Não se acostumem. Bando de filho da puta. E quem o quiser... Mini Ranger vermelho nasceu. E quem quiser. É o Mini Andros. E quem Mini quiser Andros. Me mandar fralda e principalmente dinheiro, eu aceito de presente, tá? Vai precisar bastante, hein, cara. Porra, você não faz nem ideia. A criança é uma máquina de cocô, rapaz. Criança, você tá com o futuro Justin. Não tem 24 horas e já caga loucamente. Bom, é isso, galera. Obrigado pelos comentários e até a próxima. Falou! We'll be right back. Obrigado, Rangers. Prestaram um grande serviço ao universo. Valeu, meu irmão. Que a força esteja com todos. Nossa, então esse é o Tommy. Ele é mesmo o melhor dos Rangers. Olha só, eu não iria tão longe, não. Afinal de contas, fui eu que substituí ele. Tá de gozação, né? Fui eu que fiz o trabalho todo enquanto ele tava lá no bar da faculdade beijando a Kim. Bom, pelo menos seu corte de cabelo está normal agora. Ah, para com isso. Meu que o Rex comeria esse dragão Zord no almoço. Mas eu descobri novas galáxias. Espera aí. Eu mudei a história. Porque ele tem um fã-clube e eu não. Olha só, eu salvei dois mundos. Isso não é nada? Peraí. Eu já contei pra vocês da vez em que eu fui cozido dentro de uma pizza gigante.